Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, segundo mês do ano de 2025, e o nosso programa de número 1094. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, CDs, DVDs e muito mais coisas interessantes na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jeffo, Luiz e Vídeo e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, do Grupo Musical Castelã e das tendas também Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, quem está conosco aqui é a nossa irmã Ana Paula, psicóloga lá de Jacareí. E o papo será sobre saúde mental. Aproveito para fazer suas perguntas. Aproveito para dar uma acertada na cabeça aí, né? Que aí ela está pronta aqui para responder para a gente. Que ela já está tentando botar a cabeça de quem está aqui no lugar, né? Está meio complicado, mas a gente já está tentando dar um jeito aqui. O Carlinho não está nem falando hoje. Já está com medo dele abrir a boca e a Ana Paula descobrir as coisas dele. Vai direto para o Chuí. Isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? A gente agradece aqui a audiência de vocês, através da Rádio Vivência Espírita, né? Aqui, os nossos vivencianos. Também a gente agradece os ouvintes da Rádio Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco Tobias Barretos, lá de Sergipe, que retransmite a gente todo domingo pelas web rádios, né? Então a gente agradece também a retransmissão pelo YouTube aqui, quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube do Vivência. A gente agradece também aos os ouvintes aqui da web rádio Sementes de Amor, do canal, do Recanto da Prece Euripes Barçanufo, lá de Campo Grande, e da Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que assiste a gente pela TV Web. Então a gente já colocou aqui a enquete para vocês, a gente pede aqui para ligar para nós, para quem quiser participar do sorteio do livro. Então liga aqui no DDD 12-3921-3009. O Tião tá ali fora, já chegou, tá o Tião e tá o Silvio também ali fora. Então liguem para nós. Telefone, então, 12-3921-3009 para participar do sorteio. No final do programa, a gente vai anunciar aqui para quem ligar e falar, ó, quero participar. Lembrando que esse número também é WhatsApp, tá? Então, entra aí no nosso WhatsApp. Deixa eu colocar aqui de novo, tá saindo 3921-3009, DDD12, também é o WhatsApp. Se vocês não quiserem ligar, tiver com vergonha de ligar, entra no WhatsApp e diga quero participar do sorteio, a gente também coloca na lista de sorteio. Deixe suas perguntas aqui para Ana Paula, ligue para nós, mande a pergunta pelo WhatsApp, a gente vai repassando aqui durante o programa. E a enquete aqui do dia, que é no nosso YouTube, Já está posta aqui, então é: você acredita que a saúde mental pode ser influenciada por causas espirituais? Então deixa aí a sua opinião e a gente vai lendo aqui. No final do programa a gente pede para a Ana Paula comentar se você acha que a saúde mental pode ser influenciada por causas espirituais. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Maroto. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagem do Espírito Tiaguinho, Aproveitar que você vai ler, só mostra a capa aí de novo, que esse aí foi o primeiro livro feito com artes de inteligência artificial espírita, tá? Tem um outro aí rodando aí dizendo que é o primeiro, mas esse aí foi o primeiro, né, Jorge? Foi em 2000. Todo ele, né? tanto a capa como as ilustrações que estão dentro. Foi publicado também. Quando mesmo? Mostra aí de novo. Agora eu não lembro a data exatamente que foi publicado. Foi 2022, né? 2022. Pera aí. 23. Primeira edição, 2023. 2023, publicado aí. Foi todos feitos com inteligência artificial. Inclusive, a mesma inteligência artificial que a gente usa aqui para fazer os emblemas aqui do programa, né? Vai lá, Carlinhos, desculpa te interromper. Vamos ler a mensagem 39, piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Bom dia, família vivenciana. Estamos felizes de ter vocês conosco aqui nessa manhã abençoada, onde recebemos a nossa querida amiga lá de Jacareí, da Grande Jacareí, Ana Paula Assad, que é filha do Malek Assad e da Thelma Assad. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa passar tudo o que preparou para nós sobre a importância da saúde mental. Mais uma vez agradecidos, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita dessa manhã, rogando. Pai, dá-nos todas as manhãs a oportunidade do aprendizado de cada dia, onde recebemos uma página em branco, a fim de escrevermos o que faremos em nosso dia. Nossas escolhas são mais importantes do que aquilo que imaginamos diante do progresso evolutivo em que buscamos através da nossa reforma íntima. Que possamos ser hoje um pouco melhores do que fomos ontem, servindo a sua seara bendita do Cristo, fazendo com que a caridade seja plenamente utilizada a serviço do próximo. Agradecido, Senhor Jesus, mais uma vez vos pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância da saúde mental. E que nós estamos aqui com a Ana Paula Assad. Ela é da Grande Jacareí, como diz o Hélio Ribeiro, psicóloga, terapêutica cognitivo-comportamental e também espírita. Bom dia, Ana Paula Assad. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia a vocês que me acolheram tão bem, já cheguei aqui e já ouvi que todo mundo conhecia meu pai, meu coração já ficou iluminado. E a minha mãe, lógico, mas como ele não mora mais aqui, né? Alguém que fala dele para mim é uma coisa muito importante. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco de saúde mental, da importância disso, né? Porque hoje o conceito de saúde, ele é global. Não existe você estar bem fisicamente se você não estiver com a cabeça boa e com a espiritualidade em dia. Então, vamos falar um pouco disso hoje. Ana Paula, no dia 31 terminou o mês branco. Janeiro que branco. É janeiro, que fala justamente da prevenção da saúde mental. O que você pode falar sobre essa prevenção da saúde mental do mês de janeiro? Então vamos lá falar um pouquinho de Janeiro Branco. Em 2014, um psicólogo chamado Leonardo criou essa campanha. Como a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, ele criou a campanha de Janeiro Branco, né? Para quê? Para poder dar visibilidade à saúde mental, porque até acho que até um pouco antes da pandemia, a saúde mental era meio que um tabu, as pessoas não falavam disso, né? As pessoas tinham vergonha de pedir ajuda, de dizer que estavam com depressão e de serem julgadas. Ah, tá com depressão porque não tem religião, porque não tem serviço. Então, assim, essa campanha foi criada em 2014 com o objetivo de discutir esses temas, de trazer, né, para o dia a dia a discussão sobre saúde mental. E por que Janeiro Branco, que eu acho muito legal? E por que tem que ser branco? Exatamente, é isso que eu vou contar. Por que branco, né? Porque que, quando alguém te dá uma folha em branco, você pode fazer o quê? Escrever o que você quiser nela. Né? Então é justamente branco por isso, para que você saiba que a gente é uma página em branco e que pode escrever a história da gente. Então é por isso que é Janeiro Branco. Janeiro Branco. Entendeu? Agora, como é que nós sabemos se nós estamos com saúde mental? Aí é uma boa pergunta. Tem um colega que rasga dinheiro, joga dinheiro fora. Esse está bom de saúde? Não tá, viu? Hoje em dia não tá mesmo. Né? Eu acho assim, o importante é a gente se conhecer. Eu sempre digo para meus pacientes lá em Jacareí, autoconhecimento é poder. Quanto mais você se conhece, mais poder você tem sobre as suas emoções e mais capacidade de entender o que acontece com você. E quando você entende, você sabe, nossa, eu não tô legal. Ontem mesmo encontrei uma conhecida, aleatoriamente, na rua, e ela me disse, não tô bem. Eu falei, você sumiu, faz tempo que eu não te vejo. Ela falou, estou com dificuldade, eu às vezes penso que eu vou sair na rua e aí me dá uma travada, eu não consigo. Então, assim, a gente quando se conhece, a gente sabe da gente, o outro não define, é a gente que define. E aí você tem essa percepção de que você precisa de ajuda, né? E eu acho que as pessoas, isso sempre aconteceu, mas existia um preconceito muito grande. Ah, será que se eu pedir ajuda vão achar que eu estou louca? Né? A primeira, às vezes chega paciente para mim no consultório, senta lá, fala, eu tô louca, doutora? Eu tô aqui porque eu tô louca? E não tem nada a ver, sabe? Você tá aqui para se conhecer e para entender o que tá acontecendo com você. E a gente tem essa possibilidade agora de desmistificar isso. Porque saúde mental não pode, eu falo, quando uma pessoa tem dor de estômago, ela vai lá no médico, no gastro, toma um remédio para dor sem nenhum problema. Quando a gente encaminha para um psiquiatra, mas eu vou ter que tomar remédio de louco? Porque é esse isso. Que é o pensamento. Tem esse, né? E não é, na verdade, é uma medicação. Não sei se vocês viram outro dia o padre Fábio de Mello, essa semana, teve muito isso na mídia, né? Falando que a depressão dele voltou e ele tá com uso de medicação e tá tudo. Quer dizer, uma pessoa totalmente lúcida, que trabalha, que atua, que, né, tem uma capacidade de raciocínio, mas que está com um problema, um transtorno de humor. Então, assim, acontece com qualquer pessoa. Isso não quer dizer loucura, né? Isso quer dizer que você não está bem. E muitas vezes, na depressão, no transtorno de ansiedade, tem uma desregulação bioquímica do cérebro. E é aí que a gente precisa de remédio. Porque sem remédio você não consegue. Então, assim, tem casos que a gente consegue só na terapia, só, né, ali acompanhando aquele paciente. Mas tem casos que estão mais enraizados, mas que você precisa do suporte médico. E não tem, isso não quer dizer nada que a pessoa está louca, que perdeu a sanidade, que não pode responder por ela mesma. Não, a pessoa está doente. Né? Agora, essa doença acontece porque às vezes a pessoa se frustrou, não conseguiu aquilo que ela queria. É dessa forma ou não? Ô, Rui, depende. Depende. Às vezes a pessoa passa por uma situação de um estresse muito grande e não consegue superar isso como deveria, né, sozinha, sem ajuda, e aí isso se transforma em alguma coisa. Alguns casos, né, existe uma predisposição genética, tem casos que é o ambiente, você vive num ambiente tóxico, doente, você acaba adoecendo. O que seria ambiente tóxico? Eu falo, outro dia eu li uma coisa, somos filhos de uma geração de gente que não fez terapia. Então, assim, um ambiente tóxico é quando, vamos supor, uma família, vamos falar de uma família. Eu tenho lá uma mãe que não conseguiu resolver as questões dela, que não fez da vida o que ela queria fazer, que, vamos supor, ela queria viajar e ela teve que casar, e foi acumulando um monte de coisas ao longo da vida. Um pai que, sei lá, bebe, que é alcoólatra. Então, assim, é um ambiente disfuncional. Né? Como é que vai ser criada uma criança num ambiente desse? É sadio para um ser humano se desenvolver, né? Aquela pessoa que se julga vítima, tudo para ela é porque ela é vítima, é aquela coitadinha de mim, né? Tem isso, tem todo, na verdade tem muitos. Tem vários, né? A gente tem um leque de possibilidades, né? Tem crianças que nascem em lares sem nenhuma estrutura, tem pessoas que são abandonadas. Então, a gente, cada um traz uma história. E o que a terapia faz, né? Ela faz você conhecer a sua história, mas você não pode mudar ela, porque ela já foi. Sim. Né? Eu falo para os pacientes, o passado a gente não muda, mas a gente entende. E quando você entende uma coisa, você dá um significado para ela, você começa a lidar melhor com isso, você se liberta disso. Então, é o que você falou agora do coitadinho, tipo, eu sou um coitadinho? Olha, aconteceu assim, seu pai foi péssimo, sua mãe foi horrorosa, né? Mas agora você é um adulto, você pode mudar isso na sua forma de agir com as pessoas. Você não precisa carregar esse fardo. Você pode entender o que aconteceu na sua história e mudar ela. Mas tem muita gente que é o coitadinho de mim, aí o CD. CDM. tem de tudo, tem de tudo. Não, mas tem muitos vêm procurar. Não. Hoje em dia, né? Até nós saímos, fomos classificados. O país mais ansioso do mundo é o Brasil. É? Do mundo. Nós ganhamos esse título. E por que motivo? Eu acho que... Porque, primeiro, que a gente nunca deu visibilidade para a saúde mental. Então, as pessoas tinham um transtorno de ansiedade. Veja bem, acho que a gente tem que... Quando a gente fala generalizando, fica complicado. A ansiedade é uma coisa normal. Todos nós temos um grau de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é aquele alerta para a gente se prevenir dos perigos. Sim. Então, todos nós temos ansiedade. Agora, quando isso vira patológico, é uma coisa que paralisa a vida da pessoa. Ela não consegue sair na rua porque ela acha que ela vai ser assaltada, por exemplo. O que que significa patológico? Patológico é doente. Doente, né? Doente. Nós temos uma ansiedade que é normal, né, que todo mundo tem. Você vai, tipo, você vai fazer uma cirurgia, você fica ansioso porque você não sabe o que vai acontecer. Então é uma coisa que você se cuida, se prepara. A ansiedade é um estado de alerta, né, pro nosso, fica como assim, ó, se cuida. E você se cuida e passa aquela fase e segue a sua vida. Agora, a ansiedade patológica, que é a classificação que a gente tem de transtorno de ansiedade, é uma coisa que te paralisa. Você não sai mais na rua. Você tem medo de morrer. Então, você não sai mais na rua, você fica trancado em casa o tempo todo com pensamentos... Um pânico. Exatamente. E desencadeia no síndrome... Aquela também de perseguição... É. Opa, desculpa, Jorge. De perseguição... A pessoa acha que... Não, aí já é outro quadro. É outro caso? Mas é depressivo também, né Paulo? O quê? Esse medo de acontecer alguma coisa. Pode te levar, né, à depressão, porque a gente tem o transtorno de ansiedade é uma coisa, o transtorno depressivo é outro. Eu, né, sabe que tem um amigo, grande amigo meu, ele mora no Maranhão, e ele teve problema de depressão, era acompanhado tudo, mas ele ligava para mim quase todo dia para conversar comigo por causa disso. E ele perguntava para mim, saí de casa agora, vim do serviço, passei na rua, tinha um cara olhando para mim, você acha que ele estava me perseguindo, Jorge? Ele perguntava para mim, né? E eu falava, não tem nada a ver, se você sabe qual o seu estado de saúde que você está, então qualquer coisa você fica impressionado, mas demorou muito, um cara super inteligente, assim, sabe? E ele sabia o que ele tinha, sabia que era o problema dele, mas mesmo assim ele não conseguia controlar aquilo ali. É muito triste, né? A gente que conhece a pessoa antes e vê ela passar por uma depois, crise dessa, né? Tem um sobrinho meu também, que era assim, ele saía na rua e já dava ânsia de vômito. de tanto medo, né? Tinha que ser, sempre ter alguém junto com ele, até passar a crise. Outra coisa também, Paula, que eu vejo a idoso, né? Idoso. Eu vejo meu pai, por exemplo. Meu pai, ele até 82 anos, 83, ele nunca tinha tido nada, né? Aí ele teve um infarto. E aí nós levamos ele lá, naquela época que ele teve, foi na década de 80, não tinha colocar estente, não tinha nada disso. Hoje está muito mais fácil, né? Uhum. Você coloca lá, a pessoa vive uma vida normal, tranquila. Antigamente não, você tinha que tratar daquilo ali, era com remédio, né? Mas eu sei que ele teve um infarto na maior tranquilidade e tal, achou que aquilo ali era besteira e tal, tudo bem. Até o médico vir conversar com ele. Depois que o médico conversou com ele, que explicou o que tinha acontecido, que a partir de agora a vida dele seria diferente, ele entrou em depressão. Né? Então, aí a gente já fala, né? No idoso já vem aquela coisa, o medo de envelhecer, uhum, né? Porque envelhecer traz aqueles monstrinhos que ficam na cabeça, eu vou depender, uhum, eu vou ficar doente, eu vou perder o grau de consciência, a morte está chegando, né? São vários pensamentos. Não vou poder fazer mais do que eu fazia, exatamente, não vão me deixar, né, fazer. É aquela coisa de que a velhice como um fator limitante, uhum, né? E realmente existe uma limitação física que todos, certo, nós ao envelhecer vamos passar por isso. Mas existe esse fator que pega muito. Agora, vocês falaram uma coisa que eu acho importante a gente separar. A depressão, ela é um transtorno de humor, uhum, né? Que a gente chama, que tem as classificações. Tem transtorno de personalidade, transtorno de humor. A depressão é o estado de humor. E aí, o que acontece? A depressão só não causa esse tipo de pensamento que você falou. Uhum. Ah, tem gente me perseguindo, tem gente... Uhum. Não, isso é outra coisa, né? E um transtorno só, por exemplo, quando você tem um resfriado, você pode ter dor de garganta, dor de ouvido, tosse, ficar rouco. Então, você pode ter várias coisas dentro de uma coisa. Nos transtornos de saúde mental é a mesma coisa. Uhum. Às vezes você tem a depressão com quadro ansioso, às vezes você tem a depressão com outros transtornos que fazem você achar que está sendo perseguido, escutar coisa. Então, assim, nunca é uma coisa assim simples. São as comorbidades que a gente, uhum, fala. Você tem um transtorno maior, que é o que você trata, mas em volta dele tem outras coisas que estão desajustadas também. Uhum. Então, às vezes acontece isso. Paula, agora, olha só. A gente que está de fora vendo, quem é um profissional como você, é mais fácil de diagnosticar, né? Para a gente, daqui a pouco você está achando que a pessoa é louca mesmo. Porque eu lembro também de alguns casos que eu conheci, de gente nossa, assim, conhecida, que ficava vendo coisa, entendeu? Aí começa, inclusive, a achar que você está perseguindo ela. Assim, que você não os é mais amigo dela. Né? Alucinação, né? Ou falar que tem alguém ali do lado fazendo alguma coisa, que tem um cara perseguindo. Não, no caso que eu falei daquele meu amigo, não. Ele via alguém na rua, normal. Uma pessoa que já existia. Ele desconfiava. Será que aquela pessoa estava me perseguindo? Não, mas mesmo assim é um quadro persecutório, uhum, né? Porque, uhum, a pessoa pode estar andando, é, na rua, indo, isso, na casa, exatamente, não tem nada a ver com agora, ele. Outros não, outros estão vendo que, gente que não existe. Escutando vozes. É, exatamente. Né? Isso existe. Aí o que acontece? Antigamente a gente tratava tudo como louco. Pode não ser loucura também? Quando é que é loucura? Entre aspas, sei lá se existe louco. Não, a gente não fala muito em loucura, uhum, né? Mas a gente fala assim, quando há um rompimento total com a realidade. Uhum. Eu não vivo mais aqui. Eu não sei mais o que está... É uma perda de consciência, uhum, né? E há um rompimento mesmo com a realidade. Nada mais é real. Uhum. Certo. Que são os casos onde a pessoa coloca em risco a própria vida, uhum, coloca em risco a vida de outras pessoas, que são os casos, uhum, mais graves que vão para os hospitais de psiquiatria, uhum, né? Então a gente existe, por isso que quanto antes você reconhece, uhum, uma doença, reconhece um problema, mais fácil o tratamento. Sim. O Dodô, filho do Rui, teve internado algumas vezes na clínica, no Chuí e tal, essas coisas. Mas só que o Dodô era bem humorado pra caramba, né? E ele contava pra gente depois as coisas que ele via lá, quando ele tava, assim, esses negócios de gente, né? Igual uma que o Ariano Suassuna, esse tempo, tava contando dos dois, né? Dentro do hospício, dois loucos estavam, um louco tava andando, e um passou pelo outro e falou assim: ei, você não vai me cumprir, você não vai bater continência pra mim? Você não vai bater continência pra mim? Mas por quê? Por que eu tenho que bater continência? Porque eu sou um general do exército, você não vai bater continência para mim? Falou, general do exército. Quem nomeou você general do exército? Falou, Jesus Cristo. Ele falou, eu? Né? Então, isso é loucura? Será? Foi fantasia, né? Foi fantasia. É isso, universo, gente. Eu falo, a gente é um universo invisível, né? Uhum. Você não olha pra pessoa como você olha pra alguém que tá com o pé quebrado, que fez uma cirurgia. São as dores invisíveis que cada um carrega. E é muito difícil você lidar com isso. Porque, olha, vamos falar da psicologia enquanto ciência. A psicologia foi regulamentada em 1962. Então é uma profissão super nova. Uma profissão que tem 62 anos no Brasil. Ana Paula, eu estive fazendo uma pesquisa para uma entrevista que uma pessoa vai fazer na televisão sobre o autista tardio. Autista tardio tem alguma coisa a ver com esse problema todo? Que confunde? O diagnóstico diferencial é muito complicado, né? É muito complicado. Porque o que eles chamam de TEA, o transtorno do espectro autista, ele tem uma gama enorme. Sim. Existem diferentes tipos, graus. Então, assim, o diagnóstico diferencial em saúde mental é uma coisa bem complicada. Então, mas hoje o autista é considerado CID-11, né? É considerado um doente, né? Sem ela as classificações, mas eu acho assim, a gente não se apega muito com classificação. E eu falo, o importante é você ter o diagnóstico para você basear o tratamento, né? E não ficar para rotular uma pessoa, esse é autista, esse é depressivo, esse tem transtorno de personalidade. É, porque o autismo também foi recente, né? De 1943 que descobriram uma pessoa com autismo. E em 1993 é que o CID considerou como classificou como uma doença, né? Em 1993. Então, a gente vê que é coisa recente, mas confunde o autismo com doente mental. Porque, na verdade, o autista, às vezes, era classificado como um deficiente mental. Uhum. E eu falei, é importante a gente diferenciar o doente mental do deficiente mental. Né? O deficiente mental é aquele que tem uma limitação no coeficiente de inteligência, que tem uma limitação de aprendizagem. O doente mental é alguém que tem transtornos, né? Ou de humor, ou de personalidade. Pode ser qualquer um de nós. Hã? Pode ser qualquer um de nós em qualquer momento. Como você pode ficar doente do estômago, quebrar o pé. Então, assim, a gente precisa ter essa diferença, né? De entender porque a deficiência... Se você nasce deficiente em uma coisa, é muito provável que aquilo lá não se resolva ao longo da sua vida. E a doença, ela tem tratamento. Né? Às vezes você se cura, às vezes não, mas existe remédio. Por exemplo, um deficiente, só deficiente intelectual, ele não precisa tomar remédio, ele não tem nada. Nenhum remédio vai alterar aquela condição. Ele pode receber estímulo, tratamento, mas não remédio. Agora, o doente, ele precisa de remédio. Porque é uma coisa passageira, temporária, né? Às vezes não. Mas assim, a priori seria, vamos tratar essa doença, né? Como a depressão, vamos tratar a depressão. A síndrome de Down seria, então, a deficiência mental? A síndrome de Down é genética, né? É na hora da concepção, uma alteração cromossômica que dá na formação do embrião. Então ele não é doente nada, né? Não, nenhuma doença, nada, absolutamente nada. Tem um livro nada. Nosso, que é o livro Campo... Das Sombras do Alvorecer, que o protagonista do livro é o Ângelo, que ele foi síndrome de Down. Então, ali, eu ficava com medo de escrever, porque eu não sou psicólogo nem nada, né? Mas eles passando só pela psicografia, mas eles garantem que não é doença o tempo não todo. Não é doença mesmo. Na hora da concepção lá, os cromossomos são de pares, né? E esse cromossomo, ele junta em três. Então, é trissomia do cromossomo 21. É uma alteração genética. Paulo, outra coisa que você falou aí no começo, que eu achei interessante, que como leigo também, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é questionar certas coisas. Então, quando você falou que nós somos da geração que os pais não conheciam terapia, né? Eu pensei assim, mas antigamente não tinha esse negócio aiada que tem agora, tá cheio de coisa o tempo todo agora e tal, né? Foi isso que eu pensei na hora, mas depois aí eu comecei a refletir de novo nas próprias pesquisas que eu já fiz na vida, por exemplo. Antigamente todo mundo era louco. todo mundo era louco, qualquer coisa era louco. Era, se a gente for analisar, era muito pior do que qualquer coisa que a gente pode imaginar, né? Quem, não sei se você leu o livro da Daniela Arbex lá, que é o Holocausto Brasileiro, né? Não. Com aquela, com a clínica que tem lá em Minas Gerais, lá em Barbacena, né? O sanatório, né? De, não é, né? Eu acho que é Barbacena, alguma coisa assim. Que morreu ali, lá morreu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Se você tiver a oportunidade de ler, você vai gostar. Inclusive, até documentário no YouTube, se a gente entrar lá, Holocausto Brasileiro, que essa menina, ela fez essa reportagem, que é fora de série, tem livro também. Então, a gente imagina, todo mundo era louco. Se estava com depressão, internava. Se estava com... Se desobedecia os pais, tava. Se tinha autismo, era louco. Tudo era louco. Então, até hoje, tem os herdeiros daquilo lá. De nascia criança lá. Então, se estava lá, era louco, era homem misturado com mulher, se nascia uma criança, a criança também era louca, só porque era filho de pronto, louco. Pronto, né? Entendeu? Então, o que a gente vê hoje é necessário mesmo, é a super evolução da gente ter todos esses tratamentos, todas essas terapias. Porque a gente fala, mas antes não tinha porque era uma bagunça total. Era um absurdo, era um holocausto mesmo. Aí a gente está falando de um livro que foi publicado lá de Minas Gerais, né? Agora, se a gente for... De que ano é, Jorge? Você sabe? Na década de 60. Na década então, de 60. É que eu falei para você, a psicologia foi regulamentada aqui em 62. É muito novo, né? A saúde, essa discussão, eu acho que, na verdade, eu sempre acredito que por trás de uma coisa que traz muita dor e muito sofrimento, vem um aprendizado muito grande. Eu acho que por conta da pandemia do Covid, onde, né, a gente viveu uma realidade que a gente não imaginava, todo mundo confinado, todo mundo sem poder abraçar, a gente começou a prestar atenção no que aconteceu. Sim. A nível de saúde mental. E isso possibilitou uma visibilidade que eu acho que as pessoas começaram a perder o medo, começaram a conviver melhor com isso. Só para falar claramente aqui, né? Deixar claro, é o Hospital Colônia de Barbacena. Ah, né? Tá, Hospital legal, Colônia, eu vou ler esse livro, Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro, tem um livro e tem... Por que era o Holocausto Brasileiro? Que parava um trem dentro do trem mesmo, dentro do hospital. Não é trem, todo não mundo. É, não é trem porque é mineiro, não. Era trem mesmo, o trem, de verdade. parava e já jogava todo mundo ali. Entendeu? Ali ficava, morria uma pessoa atrás do outro, vendia corpos direto para laboratório de anatomia, todas essas coisas. Era um absurdo total. Se você ver o documentário, a gente fica chocado, a gente fica emocionado o tempo todo. No livro, eu ficava emocionado o tempo todo por essa barbaridade que existiu. E hoje, se tem todo esse tratamento, se era homossexual, por exemplo, era louco também. O pai mandava para lá. Se a menina tinha ficado grávida, sem casar, mandava para lá como louca também. Qualquer pessoa que saísse daquele padrão pré-estabelecido estava fora da curva. Uhum. Né? Ó, estima-se que 60 mil pessoas morreram no hospital psiquiátrico nos anos em que ele esteve em atividade. Né? 60 mil pessoas. Aí nós estamos falando de lá. E os outros que a gente conhece aqui, que são famosíssimos pra caramba, né? Também. Que a gente não sabe. Né? Qualquer coisa aqui, por exemplo, qualquer coisa, né? eu sou da, né? eu me tornei adulto na década de 80, por exemplo, né? Foi quando eu, na década de 80, que eu fiz 19, 20 anos. Aí o que acontece? Qualquer coisa que alguém achava meio desequilibrado, a gente falava, vai lá pro Juquiri. Juquiri era aquele hospital famoso de São Paulo. Esse preconceito, é o que eu falo para você, é uma coisa totalmente. Manda para Itapira. Itapira também era outro local. Então, olha a quantidade de gente que existia. Hoje, o que está acontecendo? As clínicas não estão aceitando mais. Você não é proibido você chegar e jogar alguém lá dentro da clínica. Tem que ter. Para ir para lá, tem que ter. Você vê que o Francisco Júlia, por exemplo, tirou todo mundo, né, Rui? Tinha gente que morava lá até há pouco tempo atrás. Não, tem gente que foi abandonado lá, né? Exatamente. Tem. No Chuí também tem. Né? A família leva e interna e depois não volta a buscar. Ninguém isso sabe. Por isso tem até na Santa Casa, gente. Tem muito. É por isso que fizeram essas casas terapêuticas, que é justamente para pegar essas pessoas que largaram lá para pôr para morar fora do Francisco Júlio, porque lá não é um lugar de internação, né? É um lugar de passagem só. Então, nós já trouxemos aqui o diretor do Francisco Júlio, que é o Daniel Piagno, então ele está comentando com a gente que tem pessoas que foram abandonadas lá, né? Eu mesmo, quando trabalhei lá, tinha uns 4, 5 que morava. Não sabia, uhum. Mas da família sumiu, quer dizer, a família ela abandonou, né? E quem, por exemplo, achava que não era louco, chegava lá falando, não, eu não sou louco, pelo amor de Deus, eu não sou louco. Aí eles já davam umas 2, 3 sessões de eletrochoque e a pessoa ficava. Vai ficar. E ia ficar, entendeu? Então, mas aí eu acho que a gente tem o desconhecimento. Né? Desculpa, Paulo, eu só falei isso para poder eu descontestar o que eu estava pensando na hora que você falou que nós somos de uma geração que não, o pai não fez terapia. Aí você está certíssima. Não, porque a gente, isso era desconhecido. Eu me lembro, quando eu cheguei pro meu pai e falei que eu ia fazer psicologia, ele falou, mas o que que é isso? Aí eu falei, pai, assim, que coisa mais boba que você vai fazer? Por que você não vai fazer medicina se você gosta tanto de estudar? Porque não, ele queria que eu estudasse. Por que você não vai fazer direito, arquitetura? Ou vai fazer, já que você gosta de estudar, vai fazer medicina. Pai, eu não quero, eu quero fazer psicologia. São os tabus, né? Esse negócio, são o desconhecimento. Né? Que como é uma profissão nova, não tem. As pessoas, e a saúde mental mesmo, gente. A gente começou a debater saúde mental depois da pandemia. Porque as pessoas começaram a prestar tanta atenção no que acontecia. Porque até então, tá com frescura, tá com falta do que fazer, ou tá louco, né? É muito mais fácil generalizar e encaixar todo mundo no que você acha que é verdade do que olhar para cada pessoa e entender que cada um tem o seu universo. E a pandemia causou muito problema de saúde mental? Causou. Por quê? Porque o que aconteceu na pandemia? Nós fomos privados de todos os nossos prazeres. Você não pode ter amigo, você não pode encontrar com seu amigo, você não pode abraçar, você não pode sair num bar e ouvir uma música, você não pode fazer nada. Então você tem que se recolher, né, naquela coisa de dentro de casa. E aí, às vezes eu fico pensando, não é que causou, eu acho que fez a gente olhar mais. Você tinha uma ameaça de morte o tempo todo, que era a Covid, né? Ninguém sabia quem iria morrer, ninguém sabia, como era uma doença totalmente nova, ninguém sabia as consequências disso. Então, assim, a gente ficou confinado, sem nenhum prazer, com uma faca no pescoço. Quem é o próximo que vai morrer com Covid? Né? E isso desestruturou quem já não estava bem. Né? Porque muitos casamentos acabaram, muitas famílias. Porque aí você foi obrigado a conviver com a sua realidade, só aquilo. Porque e eu é difícil mesmo, se sustentar sem prazer e com. Ana Paula, e você, por exemplo, né? O seu companheiro é músico, vive disso, né? Como é que aconteceu? Como é que vocês fizeram assim naquela época? Não, nessa época eu não estava com ele ainda. Mas ele me falou que fazia lives e tentava sobreviver disso. Né? Então, é o que eu estou falando, todo mundo viveu no limite. A pandemia trouxe cada um de nós para o seu limite, de tudo. E isso, quando você vive no limite, a gente vê como esses reality show, tipo Big Brother, né? Você vive confinado e sobre uma ameaça. E isso é um desgaste enorme, e a gente tem que estar bem para isso. Né? Então, eu acho que a pandemia, eu consigo imaginar que um lado bom foi essa visibilidade de saúde mental. As pessoas começaram a perceber, poxa, eu não estou bem, eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda. Né? E aí, esse é o primeiro passo, né? Você reconhecer. Porque, muitas vezes, quem está do seu lado não vê que você não está bem. Quantas vezes a gente conhece de pessoas que conversam, que trabalham, vai lá e se suicida? Então, assim, o primeiro reconhecimento tem que ser da gente. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. No livro da Marcela, no terceiro livro, que é Trajetória dos Espíritos, o pai Joaquim, numa conversa com a Marcela, né, com o Aurélio, ele fala que o grande teste da pandemia, porque tem muita gente, tem muita gente que pensa besteira, né? Assim, nossa, quantas pessoas desencarnaram na pandemia no mundo? Muita gente. Será que foi um expurgo? Isso é a maior besteira que a gente imagina, né? Expurgo seria você tirar pessoas do mundo para ir para outros. Isso que seria expurgo. Olha a quantidade. Quem morreu só foi gente ruim? Pelo amor de Deus, né? É um absurdo a gente pensar nisso. Achar que teve um apocalipse aí, né? E ele coloca isso claro, dizendo, ó, o grande teste da pandemia foi para quem ficou, não para quem foi. Quem foi, todo mundo morre, não tem problema nenhum. Agora, quem ficou, conseguiu aprender alguma coisa? né? Exatamente. Conseguiu descobrir algo para melhorar o mundo, para melhorar a vida, para melhorar a família, para melhorar tudo. Será que hoje a gente dá mais valor para os médicos? Será que hoje a gente dá mais valor para os professores? Será que hoje a gente dá mais valor para a família? Talvez o grande objetivo da pandemia tenha sido esse. É, né? Eu acho que o grande objetivo da pandemia, se a gente tem que achar coisas boas em tudo, uhum. é a possibilidade de olhar para a gente, uhum. reconhecer onde a gente não estava bem, uhum. e pedir ajuda e procurar ajuda, né? Porque você viver com uma ameaça, como foi aquele monstro do Covid, né? No começo, depois a gente foi uhum. relaxando e hoje a gente encara isso perfeitamente bem. E assim, outra coisa que eu acho que é um fator bem complicado, a quantidade de rede social e de celular que a gente consome. Né? O ano passado saiu uma pesquisa, se eu não me engano, de uma universidade de Londres, foi bem no final do ano passado, de 2024, dizendo que o nosso cérebro está apodrecendo, e foi esse o termo da pesquisa, uhum. com tanta informação, com tanta coisa que vem do celular. A gente o tempo todo está ligado, a gente o tempo todo está vendo notícia, está o tempo todo se comparando. E em todos os lugares, né, Paulo? Em todos os lugares. Então, o que acontecia antes, parece, né? Eu sou do sertão nordestino, da Bahia, num lugar pequenininho mesmo. Antigamente, para você tiver uma novidade, demorava pra caramba para chegar lá. Hoje em dia, eles estão no mesmo nível que nós. Não está errado isso? Não está errado isso. Eu estou falando, mas lá no final do mundo, que você possa imaginar, a pessoa está com o celular na mão, tem tanta informação quanto qualquer outra. Informação errada, né, Jorge? Porque os fake news estão aí firme e forte. Você vê no Covid, toma tal remédio, não tome, faz tal coisa. Então, assim, o nosso cérebro, para absorver isso, ele tem um trabalho gigante e ele não está dando conta. É muita informação. Então, o que a gente faz? Você tem que saber o que acontece no mundo? Claro que tem. Mas você vai lá, olha, eu sei que está tendo a dengue, por exemplo. Agora está a prevenção da dengue. Então eu tenho que cuidar da minha casa para que não deixe a água empoçada. E é isso. Uhum. Não, se você ficar absorvendo isso o tempo todo, o cérebro não dá conta. Uhum. Ou seja, falta de foco, né? Eu acho que agora o grande desafio que a gente tem nesse mundo, né, é focar. Atenção plena. Conseguir focar. É, exatamente, eu falo isso muitas vezes, tem muito transtorno alimentar, né, de gente obesa e tal. E assim, você vê na hora, por exemplo, da refeição, ninguém come olhando para a comida, você come com a televisão ligada, conversando com alguém, mexendo no celular. A comida você não está prestando atenção. Então, assim, a gente tem essa coisa, ele falou do foco, né? A gente em psicologia chama de atenção plena. É você saber o que você está fazendo ali. Eu estou aqui agora, eu estou aqui conversando com vocês. Eu não estou olhando a notícia no celular, eu não estou em uma conversa paralela. Então, assim, isso, o nosso cérebro, ele não é multitarefas. Ele não é para fazer tudo ao mesmo tempo. Ele é para fazer uma coisa de cada vez bem feito. E é um grande fator de ansiedade isso. Você fazer uma coisa ou com as outras acontecendo à sua volta. Por isso que é bom uma atividade física, por exemplo, uma meditação, né, para buscar formas, seria essas alternativas? Maravilhoso que você falou. A meditação fundamental, porque eu falo para o meu paciente, mas é muito chato fazer meditação. Eu falo, escuta, quando seu celular está com excesso de informação, o que você faz? Você vai lá e vai apagando os arquivos dele para liberar e ele funcionar melhor. Quando a gente medita, né, a gente limpa o nosso cérebro naquela hora. Então, os estudos hoje científicos, quando eu falo de estudo, é tudo científico, incluem a meditação, sim, todos os dias, como um hábito, e atividade física, então, nossa senhora, o que eu pego no pé, tem alguns estudos que dizem que a atividade física, para transtorno de ansiedade e de depressão, ela é mais efetiva que remédio. Então tem que fazer atividade física, não é se quiser, é obrigatório. Então, porque eu falo isso, porque eu faço trilha desde pequeno, né? E todos os momentos que eu tive, um momento de estresse, um momento que... Mesmo quando eu não tinha apoio, não era espírita ainda, né? A gente passa ou por falecimento e tudo mais, ou por grandes problemas na nossa vida, a bicicleta para mim sempre foi um ponto, né? Como uma terapia. Por quê? Porque você tá ali, trilha, falando em ir pro barro, ir pra terra e tudo mais. Se você não olha pra frente, não foca ali, você vai cair. você vai passar num buraco e vai cair. Então você é obrigado a prestar atenção só naquilo. Você é obrigado a estar... saber o que está acontecendo aqui agora. Aqui, né? Agora, né? No momento. Então te tira do futuro, da ansiedade, te tira do passado, que é a depressão, né? Te traz para o presente. Uhum. Seria essa uma dica para as pessoas, né? Sim. Sair do futuro, deixar de lado o futuro e o presente. Mas assim, além de tudo, você estava numa atividade que exigia sua atenção plena, mas além de tudo, você estava fazendo atividade física. A atividade física, pelo que a gente sabe, ela regula muitos neurotransmissores. Então, aquela coisa, não sei quem aqui faz atividade, mas você vai para a academia empurrado, mas você sai e fala, puta, que sensação gostosa. Né? Você sai com aquela coisa. Por quê? Porque realmente dentro do cérebro da gente mudou alguma coisa. Então, a atividade física é fundamental. Hoje tem alguns estudos que dizem até... Antes a gente falava muito do cardio, né? Que era caminhada, bicicleta, não sei o quê. Da musculação, da importância da musculação. Tem estudo que associa a fraqueza muscular à demência. Tem estudo que diz que você praticar 25 minutos de musculação 3 vezes na semana já te dá uma regulada nos neurotransmissores. Então, assim, atividade física é fundamental. Hoje, se você for num psiquiatra, ele pode te receitar um remédio, mas ele vai falar, vai para uma academia, ou faça uma caminhada na rua, ou faça alguma, mas pratica, faça atividade física. Então, é tudo. Eu acho que a gente não tem mais aquele conceito, é só saúde mental, é só saúde física, é só a parte de espiritualidade, né? A gente é esse trio, corpo, mente e espírito. Mas, Ana Paula, antigamente a gente andava muito, porque não tinha acesso a carro, bicicleta, moto, quer dizer... Parece que as pessoas eram mais saudáveis do que agora, porque agora... Até para ir na padaria, a pessoa pega o carro para ir, não anda, não faz. Esse aí é um dos problemas que pode causar problema de saúde mental? Não acho que isso pode causar, mas eu acho que isso pode favorecer. Entendeu? Não é que ele vai causar. Não, porque você não anda, você vai ter algum transtorno. Não, mas isso, se você tiver uma vida saudável... Né? Tanto física, isso que eu ia falar agora, física, mental e espiritual, a chance de você ter algum transtorno é muito mais difícil. Né? Por exemplo, a espiritualidade, a gente não vai falar aqui de religiosidade. Né? Eu sempre falo isso para meus pacientes, eu não quero saber qual é a sua religião, mas eu quero que você acredite em algo que transcenda isso aqui. Sim. Né? E a gente sabe de pesquisas, tudo que eu falo é baseado em pesquisas científicas, que, por exemplo, o pós-operatório de uma pessoa que tem religião e de uma pessoa que não tem é totalmente diferente. A recuperação de um paciente sem religião e com religião é diferente. Né? Não interessa o ritual religioso, se é espírita, católico, evangélico, da Umbanda, não interessa. Né? Interessa que você tenha uma conexão e que você acredite em algo que transcenda o que acontece aqui. Então, isso aí seria a gente dar um valor para a espiritualidade. Sim, fundamental. A espiritualidade é algo que faz parte, né, da condição humana. Então, assim, eu falo para os meus pacientes, não interessa de que forma você vai resolver isso, aonde você se sente bem, aonde está bom para você. Sim. Mas você tem que ter. Você tem que cuidar da sua espiritualidade, de algum jeito, porque isso também é saúde. É, porque espiritualidade não significa que a pessoa tem que ter uma religião. Não significa que precisa ser espírita para cuidar. Espiritualidade é uma coisa, religião espírita é outra. Né? Os rituais são diferentes. Rodrigo, quer falar? Sim. É que eu, no começo do programa eu falei que a gente ia sortear um livro. Na verdade, a gente vai sortear uma camiseta de 21 anos do programa Vivência Espírita, tá? Que a gente fez o 21 anos no domingo passado, né? Olha aí, vou mostrar aí pro pessoal. Aí, ó, camiseta do 21 anos do Vivência. Então, a gente pede pro pessoal que já ligou, né, a dizer qual é o tamanho, o Tião. Você que tá aí fora? Tem umas pessoas que a gente sabe o tamanho, mas. Qual é o tamanho, né? Então, e a gente vai sortear, então, camiseta, né? Então, fale pra gente qual é o tamanho da camiseta que vocês querem. A gente não vai sortear um livro hoje, tá? Então, deixa aí, ligue pra nós aqui no telefone 12-3921-3009 e fale: quero participar do sorteio da camiseta e qual o tamanho. Vamos falar quem tá ligadinho com a gente aqui, que eu não falei até agora. O Manuel Gouveia tá dando aqui, dizendo que tá na escuta. O seu Rodolfo Alexandrino dando um bom dia. Cleide Bessa também, um bom dia. A Cleide que ganhou semana passada a camiseta, né? Foi ela? Foi. É, o Iramir Marques, nosso irmão Iramir lá de Salvador, desejando a todos um excelente programa. Sueli Castelo Branco também, dando um bom dia a todos. A Miriam Yui, bom dia, família Vivenciana. Doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Foi a Fabiana Kraus que ganhou. Foi a Fabiana? Pensei que era a Cleide. Eu acho que a Cleide ganhou o livro, então na outra pessoa. Eu falei, peraí, deixa eu lembrar se é. Fui olhar aqui, não é. Rui que levou a camiseta, não foi? Quem foi? Para quem que foi? Deixei lá na casa do caminho, né? Uhum. Fabiana Kraus. Ah, tá certo. Nossa, senão daqui a pouco a Cleide ia cobrar a camiseta da gente. E né? Se não for buscar, a gente sorteia de novo. Exatamente. Aí a Doli ligou para nós aqui também, dando um bom dia, Doli Cassal. Ai, um beijo pra Doli, que eu amo. Uhum. A Cris Paiva também, nossa Cris aqui, que não veio hoje. A Érica Leandro também dando um bom dia. O Carlinhos, que não tem importância nenhuma. O Leandro Ribeiro, bom dia, Vivencianos, amor e paz. Renata Pazim, bom dia, bom domingo de aprendizado rumo ao ano 22 juntos, se Deus quiser. Joélia Vasconcelos, bom dia. Alessandra Martins também. A Joélia, o tema de hoje é cada vez mais necessário esclarecer. A Simone Dias, bom dia. Ela lá de Suzano. O Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte. Um grande abraço para ele. A Maura Russo, nossa amiga Maura. Dona Maria Alexandrino também, dando um bom dia. Nancy Lima. A Fernanda Cassal, bom dia. Fê, querida. Muito feliz com a participação da Ana Paula, minha amiga de coração. Uma ótima profissional. Beijo, Ana. Abraço para os amigos também. Um beijo, obrigado. Fê. Você também é uma amiga do coração. Uhum. O João Ramalho, dando bom dia. O Antônio Bessa também. A Antônia Varoto, feliz domingo, paz e luz. O Edson Andrade, Luiz Fontes, bom dia, saúde, paz, sabedoria a todos. Ele é de Aracaju, Sergipe, Luiz, um abraço. A Valéria Plaisante, do Rio de Janeiro. Bom dia, meninos. E a Ana também, e a todos os amigos conectados no programa de hoje. Um tema excelente para estudarmos sempre. O Bessa... Só falar sobre o Bessa, ele tinha falado aqui no grupo que não estava conseguindo ouvir no aplicativo do Vivência. Bessa, o aplicativo não está mais funcionando, tá? Então pode excluir o aplicativo. Agora escuta pelo radio.vivenciaespirita.org, tá? Então entra aí, radio.vivenciaespirita.org. A gente vai lançar um outro aplicativo que a gente mudou de servidor. E aproveitando para falar que o nosso site ainda está fora do ar, tá? Que a gente recebeu um ataque hacker aí durante a semana. Da última vez, acho que faz uns 3 anos que a gente recebeu um outro ataque. Mesmo colocando todo o sistema de segurança, a gente conseguiu, o sistema de segurança conseguiu bloquear, mas ele já tinha entrado e tirado o site do ar. Uhum. Tá, então a gente está recuperando, tá? E eu queria aproveitar, Jorge, para indicar o serviço desse rapaz que eu contratei. A gente contratou, eu uso uma ferramenta de freelancers, né? Chama Fiverr, com 2 R no final, e ele tem me ajudado, né? Aí eu falei, da outra vez que eu migrei o site do Vivência, eu tinha contratado, lá você contrata o mundo inteiro, né? Foi uma indiana que fez toda a migração do site em uma hora. Fez toda a migração do site inteiro. E o site é pesado, tem mais de gigas de informação aí, porque é um portal desde... um portal desde 2013 que a gente tem esse portal do Vivência Espírita, né? Vivenciaespirita.org. Por enquanto tá fora do ar, tá? Eu contratei eles ano passado pela plataforma, falei, agora eu vou contratar um brasileiro. Né? Aí eu vi que aí ele fez todo o ajuste que precisava fazer lá. No final ele falou: eu sou espírita. Quando você precisar do serviço, pode contar comigo aí. Né? A empresa dele é lá de Minas Gerais, chama Help Cisa de Mim. O nome dele é Germano, e quem precisar aí, eu passo o contato. helpcisademim.com.br. Cis com S-Y-S. Help precisa de mim. Depois eu coloco aqui na descrição aqui, se qualquer gente precisar aí de serviço de servidor, de site e tudo mais, ele que está recuperando para a gente o site e está colocando o site no ar. Ficou na madrugada inteira de sexta para sábado trabalhando e está trabalhando esse final de semana para colocar o portal do Vivência Espírita no ar. Né? Se Deus quiser, até amanhã já está de volta. Ai, que bom. Né? Então, a gente recebe os ataques, não é só espiritual, né? Não é só obsessor, espírito, não. Obsessor encarnado, né? E fala esses sério, né, gente? São milhares e milhares de ataques que a gente recebe todos os dias. Jura? Todos os dias. Que absurdo. É. Então, não é só os ataques espiritual, né? Eu até coloquei uma mensagem, é legal que no firewall, né? Que é o firewall, né? Que é aquela barreira que põe. Aí ele aparece uma mensagem pro hacker quando ele bate na parede, né? Eu botei uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em português e inglês, né? Porque muita gente é de fora, né? Fala, tá aqui o link, vai estudar. Você precisa de ajuda. Amigo, ele bate, eu posso, né, te ajudar. Só que esse conseguiu entrar, né? Nada é 100%, né? Nada é 100%. Nem nós, né? Nem nossa mente, né? Falando sobre saúde mental. Nem a gente é 100% do que a gente quer, que dirá o outro, né? E é tão difícil entender isso. É, Antônia Varotto, feliz por ouvir a Ana Paula. Importante conversa, bem-vinda. A Simone Dias, por gentileza, tenho... É uma pergunta, né? Daqui a pouco você faz. Essas perguntas a gente faz depois. Ana Cristina, bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. A Fernanda Cassal está dizendo, por favor, pede para o Tião marcar meu nome no sorteio, viu, Tião? Ah, e pede... Coloca o nome da Fernanda só aí. Só mais uma coisa. Quando for pedir para participar, fala o nome também, tá? No WhatsApp a gente nem sempre consegue descobrir o nome. É. Tá? Então, quando for acionar a gente pela primeira vez, já fala o nome e o tamanho, tá bom? E o nome e o tamanho, certo. Para participar do sorteio. Antônia, ela, naquela hora eu tinha perguntado para você sobre o síndrome de Down, né, que não é doença. Aí a Antônia está falando aqui. Antônia é a esposa do Tião. Ah, tá. Ela está colocando: a pessoa com TEA não é uma pessoa doente. Parece-me então que autismo não é uma doença. Então, eles classificam agora como um transtorno. O que é transtorno? É um conjunto, né, de sintomas, de comportamentos. Então, depende do grau, é difícil falar de fechar um diagnóstico assim, falando globalmente, né? Cada caso é um caso, gente. Pode ter associado com deficiência, pode ter sem associar deficiência. Então, a classificação é muito individual. Quando a gente fala nesse espectro de saúde mental, não dá pra gente rotular, falar isso é isso, né? Você tem que avaliar cada caso, e é por isso que é um tratamento às vezes muito longo, porque até o médico, o psicólogo fechar um diagnóstico, isso leva um tempo. Você precisa conhecer muito o paciente, você precisa avaliar. Agora tem os neuropsicólogos, que é uma especialização da psicologia, né, que fazem uma bateria de testes, que vão no local, porque às vezes assim, o seu comportamento aqui é um, na sua casa é outro. A gente tem que avaliar tudo isso. Então, Paulo, é muito difícil fechar uma coisa e falar Paulo, você estava falando, eu lembrei de casos assim, que como a gente está no centro espírita e faz muito atendimento fraterno, né? Aí você acaba sendo psicólogo daquela pessoa naquela hora, né? Quantas vezes já chegou pai e mãe levando a filha ou levando o filho para você atender e você descobriu que era o pai e a mãe que estavam precisando? O que eu falei para você no começo do programa, né? A gente, na verdade, assim... tem uma pessoa que é o foco principal, mas em volta, né, o ambiente, a estrutura, às vezes fica toda contaminada com isso. Sim. Então, a gente precisa tratar aquela pessoa, entender aquela dinâmica e deixar cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Devolver, ó, isso é seu, isso não é dele, isso é seu. Isso é seu. E aí cada um faz o que quiser com aquela demanda. Porque muitas vezes a gente fica... existe um depósito de lixo emocional. Né? Você vai lá e você tá com... Quando alguém, por exemplo, é normal, você tá com raiva, você brigou com sua mulher. E você vai trabalhar, você chega no seu trabalho, dá patada em todo mundo, xinga todo mundo. Isso é normal. Normal, assim, a pessoa tem um comportamento que esbarra na convivência dela com outras pessoas. Então a gente tem que estar alerta a isso. Quando você faz terapia, conhece, fala, putz, hoje, ó, eu não tô legal, não fala comigo não, que eu não tô bem, tá tudo bem, aquilo vai passar. né? Ao invés de chegar e ficar xingando todo mundo, brigando com todo mundo. Então, assim, são comportamentos do dia a dia que fazem toda a diferença. Uhum. E a terapia é isso, é esse autoconhecimento para você chegar e falar para sua mulher: ó, hoje eu briguei com o Rui na rádio, tô virado, não, deixa eu passar, deixa eu acalmar, depois eu falo com você. Né? E não chegar, chegar em casa, arrumar outra briga, e sair para o trabalho, arrumar outra briga, porque você não está bem. Então, a gente reconhecendo as nossas vulnerabilidades, e todo mundo tem, e não tem problema nenhum em ter, uhum, a gente tem muito mais condição de lidar melhor com isso, que é o que a terapia faz. Mas, Ana, como é que a gente faz, por exemplo, uma pessoa que briga em casa e leva essas broncas todas para tudo quanto é lugar? Como é que ele pode fazer para não fazer isso? Ter autoconhecimento e controle. O que, que o autoconhecimento te possibilita? Controlar as suas emoções. Você não vai ficar louco de raiva quando você brigar com alguém? Vai. Mas você vai ter um controle maior sobre isso. Olha, eu tô com raiva, não é do Rui. Tô com raiva da minha mulher. Briguei com ela. Então, não tem nada a ver. Eu posso falar pro, chegar pro Rui e falar: Rui, deixa eu ficar quieto agora, depois a gente conversa. E tá tudo bem. Sim. Né? Então, isso é o quê? Autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais poder você tem sobre as suas atitudes. Sobre, mais controle você tem das suas emoções. Porque tem muita gente que sente raiva e não sabe o que fazer com aquilo. E é normal sentir raiva. É, eu falo que a gente tem várias emoções. Né? Então, mas extravasar essa raiva com todo mundo é um problema mental? Não é que é problema mental, é um problema de comportamento. Sim. Né? Ninguém é obrigado a ser saco de pancada do outro. Sim. Então, assim, se você tem um problema, você tem que pensar o que, que você vai fazer com aquilo. Não é nem fingir que aquilo não existe. E aprender um jeito saudável de lidar. Né? Porque emoção, emoção negativa também tem como a gente lidar de um jeito saudável, que não é batendo em todo mundo que está na sua volta. Né? Então, aqueles acessos de raiva incontroláveis, existem casos que aí a gente precisa de medicação para controlar. Né? Se pessoas muito agressivas que têm aquele impulso e não conseguem. É por isso que eu estou falando, cada caso é um caso. E a emoção é uma coisa automática, né? É uma coisa que você não tem controle, né? Eu digo assim, é uma resposta automatizada, né? Sempre, na linha que eu trabalho, que é a TCC, terapia cognitivo comportamental. É que eu nunca lembro a diferença entre emoção e sentimento. É, então, isso que eu ia falar. A gente tem três pilares. Um pensamento que gera um sentimento e que gera um comportamento. Então, aqui fica uma dica. Sempre que você quiser mudar um comportamento seu que você não gosta, você presta atenção no pensamento que dá origem a ele. Porque quando a gente muda o pensamento, a gente muda o sentimento. E quando a gente muda o sentimento, a gente muda o comportamento. E a emoção, onde que entra? Hã? E a emoção, onde A emoção entra no sentimento. Tá. Né? Eu sinto alguma coisa e isso gera em mim uma emoção. Sim. Então, sempre, a raiz é o pensamento. Que pode ser um pensamento real, pode ser um pensamento imaginário, pode ser um pensamento disfuncional, que não tem nada a ver com a realidade, mas é um pensamento que me veio. Então, assim, quando eu quero mudar um comportamento, eu tenho que prestar atenção no pensamento que me faz sentir aquilo que me faz agir. Sempre pensamento, sentimento, comportamento. Por isso que é importante a reforma íntima também, né? Porque se a gente não melhorar internamente, reformar internamente, a gente não melhora os nossos pensamentos, é isso? Exatamente. Se a gente não reconhece esses pensamentos, porque muitas vezes a gente tem pensamentos automáticos. Não é nem uma coisa que você presta atenção. Então, assim, entender um pensamento é muito importante para você, para a forma como você age. Porque a gente, e hoje em dia a gente estava falando com essa demanda de rede social, a gente vive muito no automático. Você não presta atenção. Você faz, né? Que é o pensamento automático. Então, identificar os pensamentos que são disfuncionais e que estão fora do que é real, que muitas vezes o pensamento vem de uma percepção errada, é muito importante. A Ana está falando muitas vezes hoje no programa, ela já falou sobre se conhecer, né? Se conhecer, se conhecer. Então a gente só lembra a questão 919, né? Do Livro dos Espíritos, que é a seguinte questão: o que fazer para melhorar nessa vida e se afastar dos arrebatamentos do mal? A resposta: um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Perfeito. Então lá está a receitinha de tudo isso que os psicólogos falam hoje, né? Allan Kardec falou isso aí para nós. Quer dizer, Allan Kardec não, a espiritualidade superior falou para nós lá no século XIX. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Explicado direitinho. E como é que você deve proceder para saber isso, para fazer isso? Aí está lá duas páginas do livro só falando qual o seu procedimento para você fazer isso aí, se conhecer. Não, então, e a 918 é a característica do homem de bem. É, o homem de bem, né? Então, continuando aqui, só para a gente encerrar, né? Terminar quem está falando aqui com a gente. A Antônia está fazendo a pergunta, daqui a pouco o Carlinho faz. Tem pergunta do Aécio aqui também. Tá. A Célia Bila, bom dia a todos. Como sempre, excelente tema tratado. Antônia, mais uma pergunta. O José Carlos de Oliveira, bom dia, vivencianos. O Alexandre, querido, bom dia. A Ieda Bastos, bom dia também. O Maurício Tomé, ele já saiu. Sim. Ele saiu lá do hospital, né? Teve alta, está em casa continuando o tratamento. E ele está querendo participar também, viu, Tião? O Maurício Tomé, coloca aí. Ele falou que dele é GG, grande e gordo. Ele falou ele que está falando, não é eu, não. Eu tive lá no hospital, no Oswaldo Cruz, né? Só que ele estava em cirurgia, né? Então eu estava voltando da cirurgia, não acabei pegando ele lá. Então, mas eu conversei com a Paty, né? Que é a esposa dele, o médico também, né? Então ele já disse que ia ter alta, né? O médico dele é muito bom. Lá no Oswaldo Cruz. E aí depois o doutor Figueiredo teve lá também. O Benedito Figueiredo teve lá, não sei o que, disse que ouviu aqui na rádio a gente falar dele, ele foi lá, ligou no hospital. Não põe o nome do Maurício para sorteio, não, porque ele já tem a camiseta. A camiseta dele está aqui já. É, já está reservada. Não, tá bom. Uhum. Você não vai ganhar duas, né? Exatamente. A Ronália. A gente agradece também a espiritualidade pelo suporte, né? O apoio também. A Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, Bahia, também. Tá dando paz e alegria aqui em cada coração. O Antônio Bessa tá falando que o sorteador, semana passada, confundiu. Trocou o Bessa, que era ele, que era para ser Antônio Bessa. Foi o sorteador. Vai brigar com o sorteador.com, sorteador.com.br. Aí quem entrou aqui foi Malek Assad. Bom dia. Ah, meu irmão. Legal. Beijo, Ju. É o Juninho. E a sua mãe tá ouvindo o programa? Tá não vendo? Sei, minha mãe tá aí, Jorge? Minha mãe não, por enquanto não. Ela é meio difícil de mexer no celular. O Dinho. O Dinho tá falando que o dele é GG. Toda semana ele lembra também. A sua também tá guardada aqui, viu, Dinho? No dia que eu fui lá. Eu acho que eu vou. Acho que eu vou levar hoje, porque eu acho que terça-feira então eu faço. Então, tirar ele do sorteio, então. Eu faço preleção lá no. Não, aí dá volume pro sorteio. Aí dá mais trabalho para esse sorteador seu. Se ele sair, a gente tira fora. Eu levo para você terça-feira. Tá confundindo o sorteador aqui. Pô. A Célia Maria Dias Gomes, bom dia. O Márcio Di Giacomo, entrevista excelente. A Maria Alice, maravilhosa, parabéns. A minha filha. Quem que é? A Maria Alice é minha filha. Legal. Oi, Márcio. Oi, Maria. A Ana Venina, bom dia. A Tina Neca também, bom dia a todos. Sabe quem é a Ana Venina? Essa aqui é a do Ronaldo. Do Reinaldo, Nossa, Ana, que saudade de você. Ana, grande abraço, amigo. Viu? Tá sempre comigo no WhatsApp. Então é ela mesmo. Então é ela mesmo. Chefe, o nome era conhecido. Não, eu preciso mandar um abraço especial para a Mônica Afonseca, que ela é nossa ouvinte assídua, adora o nosso programa. Até quando ela está na Tailândia, ela está ouvindo o nosso programa. Caramba, e isso que é do outro lado, né? O Oswaldo Barbosa entrou aqui também, falou bom dia, família Venciana, paz e harmonia a todos, mais um excelente programa para o nosso domingo. Seja bem-vindo, Ana Paula. Obrigada. O Rafael lá da Sementes de Amor também, então o site dele foi também atingido, né, porque a gente hospeda o site do Semente de Amor. A Regiane Mota, né, que sempre tá aqui, a Vera Regiane Mota, lá de Poa, Porto Alegre, né, então a Valéria Plezan também mandou bom dia, não sei se foi a mesma mensagem, acho que é a mesma mensagem que ela mandou. Ela coloca nas duas pra gente não esquecer dela. Ela coloca no WhatsApp e coloca aqui no YouTube. E o Aécio já mandou duas perguntas aqui também. Tá bom, né? O Aécio ficava sempre com a gente no Prosa Criativa também. Todos, O Aécio. Tudo bem, Aécio? Aqui a Maria... O Sugai Ogama também mandou bom dia a todos, a Ana Cristina... participando aqui, a Ana Cristina também pediu para participar do sorteio. A Maria Alice colocou aqui, viu, Bruno? A Delma está assistindo, ela só não sabe comentar. Ah, deve estar com a vó lá, então.

começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. E nós estamos aqui com a Ana Paula Assadi, que é psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental. Depois explica para a gente com mais detalhe o que, que significa isso. Já falou mais ou menos por cima? É isso aqui da TCC, né? É? Pensamento, sentimento, comportamento. É isso que a TCC trabalha. Ah. É, deixa eu falar aqui que eu acho que eu pulei o nome do Márcio de Giacomo, na hora que eu falei aqui. Aquele que colocou entrevista excelente. E o Márcio é seu genro? Meu genro. Ah, legal. Uhum. Vamos passar aqui as perguntas? Vamos. É, a Simone Dias tem. Deixa uma o Carlinho pergunta. Fazer. Tá, fala aí, Carlinhos. Por gentileza, tem uma questão. Ansiedade leva à depressão? E a depressão pode desencadear a síndrome do pânico? Abraços fraternos de Suzano. Olha, o que geralmente desencadeia a síndrome de pânico, a crise de pânico, é a ansiedade, não a depressão. A pessoa vai ficando muito ansiosa, e aí até aquela descarga, né, que acaba fazendo o ataque de pânico, que é um estado de ansiedade extrema, que eu falei, não é a ansiedade que a gente lida no dia a dia. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu fico ansiosa, eu vou no médico pegar o resultado de um exame, eu fico ansiosa, isso tudo é normal. Mas o pânico, o que que é? Ele é uma sobrecarga de ansiedade. Né? Então, não tem a ver com a depressão, tem a ver com a ansiedade. Os transtornos, geralmente, né, um paciente depressivo, ele fica mais vulnerável, e aí ele fica mais suscetível à ansiedade. Mas o transtorno de ansiedade é uma coisa, o transtorno depressivo é outra. As duas coisas podem acontecer juntas? Podem. Né? Tem sempre uma coisa que sobressaia num transtorno, uma coisa que aparece mais que a outra, mas a outra também está lá, escondidinha. Tá? Certo. O Antônio Avaro tem uma pergunta. Como cuidar da saúde mental? Há prevenção para as doenças mentais? A gente vai voltar no autoconhecimento. Você entender como você funciona, você reconhecer, né, quando alguma coisa está além do que normalmente você deveria sentir. Então, é aquilo que eu falei, eu tenho medo. De cachorro, por exemplo. Então, eu tenho medo de cachorro, eu vejo um cachorro na rua, eu atravesso a rua, eu me cuido e tal. Mas eu tenho medo de cachorro e eu não saio mais de casa porque eu tenho medo de encontrar um cachorro. Então, assim, existem uns limites que a gente mesmo reconhece, né? E por que que a gente fala que o autoconhecimento é fundamental? Porque tudo que eu conheço, eu controlo, né? Por exemplo, o Rodrigo lá com esse monte de equipamento. Se ele não tivesse o conhecimento disso, ele não iria conseguir controlar nada que está ali na frente dele. Então, assim, tudo que você conhece, a possibilidade de você controlar e de perceber quando alguma coisa sai do seu limite é muito maior. Então, o que a gente podia dar de dica? A primeira coisa é o autoconhecimento. Você entender o que acontece com você e reconhecer quando alguma coisa não está legal, que você precisa de ajuda. Segunda coisa, atividade física. Né, dentro dos seus limites, dentro do que é te permitido. Ah, eu não posso fazer musculação porque eu não posso pegar peso. Então, você pode fazer uma caminhada, você pode andar de bicicleta. A gente vai, mas não pode negligenciar essa parte da atividade física. É muito importante também. Cuidado com o tempo de rede social, de informação, de coisa. Por quê? Porque a gente recebe uma descarga de conhecimento muito grande, muitas vezes até conhecimentos falsos, né? As famosas fake news, com ameaça, com coisa que a gente se sente ameaçado. Então, por exemplo, tem uma doença, eles vão lá e lançam um monte de informação falsa sobre aquela doença. Isso me deixa em pânico. Sim. Né? Então a gente precisa limitar isso aqui. Outra coisa que acontece muito hoje, que eu acho que adoece, comparação. A gente vê uma vida no celular que não é uma vida que não é real. Então as pessoas acabam se comparando. Ah, você... Porque eu falo, ninguém posta nas redes sociais uma foto chorando, uma foto dizendo eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas esse mês. A gente posta o quê? Gente feliz, gente em lugar maravilhoso, gente com um marido, um relacionamento perfeito. E muitas vezes o que está aqui não é real. E aí eu me comparo e falo, poxa vida, essa pessoa tem tudo. Ela está passeando num lugar lindo, ela tem um relacionamento perfeito e eu não tenho nada. Então, comparação adoece. E o que a gente vê aqui nem sempre é o que acontece. Tá? Outra coisa que o Rodrigo falou, da meditação, super importante. Quem não consegue fazer meditação sozinho, se entrar no canal do YouTube, tem um monte de meditação guiada. Né? Você põe lá o videozinho, a pessoa vai falando, fecha o olho, põe a perna assim, não sei o quê, e vai. Meditação é importantíssimo. Então, acho que se a gente tomar cuidado com as coisas e começar a perceber muito o que acontece dentro da gente, não o que acontece fora, a gente percebe os sinais. Né, de que não está ficando bem, de que está adoecendo, e aí a gente pede ajuda, isso facilita, isso encurta o tempo de cura de um transtorno. Então, prestem atenção no que vocês sentem, no que vocês pensam. Antônio tinha perguntado, então, se a oração é uma forma de meditação. Sim. É isso que eu ia falar. Então pode ir para o Santo Espírita e já tem... vai ter uma meditação guiada. A gente tem a pergunta aqui do Aécio, a primeira pergunta. Prepare-se. Oi, Aécio. Então ele fala, pergunta. Como você poderia explicar a saúde mental, sabendo que o emocional no campo espiritual, ele não reverbera sustentamente na Organização Mundial da Saúde, o OMS. Ou seja, como podemos explicar a saúde mental sabendo que é emocional no campo espiritual, não é interpretado, não reverbera aí na OMS? Eu acho que ele está querendo dizer que a OMS não reconhece a espiritualidade, é isso? Será? Talvez o campo emocional... Não, o emocional no campo espiritual. Acho que foi mais específico ainda. Que ela não é... Porque ela reconhece a espiritualidade, né? Reconhece, acho que a medicina espiritualidade, Eu não sei bem como a OMS lida com isso. Não, está reconhecendo assim, agora, porque não reconhecia, não. É reconhecido agora pela OMS. Então, existem até... Mas eu não sei se o emocional no campo espiritual... Como eu falei, isso, a gente é um ser global, né? Não tem como eu falar assim, você tá bem fisicamente, mas tá com a cabeça ruim ou com a espiritualidade ruim, então você tá saudável? Não tá, né? A gente só é considerado saudável quando a gente tá com tudo bem. Tudo bem, assim, a minha parte física tá boa, a minha parte emocional tá legal e a minha parte espiritual tá legal. Então, assim, o conceito de saúde hoje pela OMS é um conceito global. Não tem mais como você ser saudável fisicamente e as outras áreas estarem ruins e você ser considerado uma pessoa saudável. O conceito de saúde hoje é global. Acho que é isso que ele está perguntando. E a OMS reconhece isso como um conceito global. Saúde hoje é global. E, Jorge, o campo espiritual, o emocional estaria no campo espiritual, na tua visão? A explicação que a Ana Paula deu... Sim, em relação ao OMS, mas aí é uma dúvida minha, talvez. Será que é? Porque existem vários campos, né? Se a gente for pensar... Não é só o corpo, perispírito e espírito. Acho que foi Allan Kardec, na hora que especificou isso, quis simplificar, né? Existe muito mais campos se a gente for pegar o livro do Chico Xavier. A gente tem corpo, perispírito, espírito, a gente tem duplo etéreo, a gente tem aura. O campo mental. Então, se você for pegar da aura, por exemplo, a aura não reflete tudo da gente. Quem sabe ler aura sabe tudo o que acontece na vida da gente. Então pode ter certeza que todas as emoções estão sendo projetadas ali. Vai estar vindo tudo da mente, né? Agora, quando a Paula falou do pensamento, né? Falou ainda do mais sentimento, que são gatilhos, quase falou do comportamento, automático. Isso é fora de série. Então vigie os seus pensamentos. Sempre. Vigiar e orar. Até que tem uma música dessa. Vigiar aí. Não tinha uma música que fala do comportamento? Acho que eu fiz uma música assim. Né? Depois a gente resgata. É, eu fiz uma música assim, tem aqui no acho que no último CD. De repente a gente coloca ela para tocar, que ela fala em pensamento, sentimento e comportamento. Olha só, o Jorge é um especialista em TCC e nem sabia. Aí é a espiritualidade que passa, né? Então, olha só. O que eu ia falar TCC mesmo? TCC é trabalho de conclusão de curso? Não. Terapia comportamental. A Ieda colocou aqui que o dela é M, eu tinha falado, a Ieda Bastos, mas o Adail Ramos também, que é o esposo da Ieda também, é G, o dele. A Vera Parodi, que entrou aqui, bom dia, saudade de todos, música linda e tema excelente, parabéns, Paula. Quando a Paula chegou aqui, a Vera Parodi, ela é bem conhecida em São José dos Campos por causa da agência. Eu acho que ela conhece, né? Minha mãe. Ah, com certeza. A Vera também é pioneira também nos centros espíritas aqui, né? Embora ela seja novinha ainda, mas é. Né? um abraço, Vera. Mas aí quando você chegou, você perguntou, falou, só sei o nome do Jorge, não sei o nome dos outros. Eu falei, coloca no papelzinho, Paulo. Mas ela não precisou colocar, já não, já decorei. Né? Mas aí a Vera, que conhece a gente faz 50 anos já, chega aqui, ela chama de Rui Reis, chama de Jorge Barbosa, entendeu? Troca tudo. Rui Barbosa é inesquecível, né? A Vera ela é fundadora da AME, da Associação Maternal Espírita aqui de São José. Que legal! Da instituição que eu participo, né? A Sheila Campos, bom dia, amigos vivencianos, tenham um domingo maravilhoso. A Fernanda também está falando que o tamanho dela é P, né? Não é M, é P. Ela disse que esqueceu de avisar, Ana Paula, que a gente passa bem aqui no programa graças a Antônio, Barulho que manda, e o Carlinho também, que passa na padaria. Né? Eu já ganhei minha camiseta, ó. É. Ó, vou treinar de camiseta segunda-feira. E por isso que quando o Carlinhos volta, a gente sente saudade. Ana Paula cantou de galo aqui, que tem que fazer exercício físico, tem que fazer tudo, porque isso é importante pra caramba, e a Fernanda tá entregando ela aqui, ó. A Fernanda faz academia comigo, não entrega. A Fernanda tá falando assim, sobre atividades físicas, a Ana tenta enrolar eu e o Marcelo, né, na academia. É que a gente faz academia junto. Fica enrolando os outros lá na academia. Só conversando. Aí depois sai de lá toda suada. Falou, nossa, já fui na academia hoje. Pronto. Não é não, Jorge, é que o Marcelo, ele é exagerado no treino, ele fica 3 horas na academia, e ele quer que eu fique junto. Eu falo, não, tá bom, eu já fiz, tá bom, não vou fazer mais não sei o que, não, vou fazer só mais esse, não, mais esse eu não vou fazer. E a Fernanda é testemunha disso. A Elza Saito, bom dia a todos os vivencianos, bom assunto, muito esclarecedor. Arlete entrou aqui, um beijo. Mãe Girafa, né? Que tem programa de segunda-feira, né? É. Prosa Criativa. Prosa Criativa, maravilhoso. Ela disse que eu estou vibrando por essa parceria, querida. Eu acho que é parceira, essa parceira, não é parceria. Essa parceira querida está com vocês. Meninos, a Ana é maravilhosa, não é? É. Responde aí, Rodrigo. É, sim. Tá ali. Se não foi. Então, Rodrigo, como é que você vai responder? Responsabilidade. Eu perguntei pra Arlete se devia convidar você. Ela falou: convida na Paula, sim. Legal. A Arlete é uma querida. A nossa mãe girafa. Muito legal. Bom. Tem mais perguntas aí? Tem mais uma do Aécio. O Luiz, eu pedi pro Luiz não ficar ligando aqui no WhatsApp, que a gente consegue atender, Luiz. Liga lá fora, tá? Liga no telefone convencional. Porque pode ser o mesmo número, ele deve estar se confundindo, né? Então o telefone, Luiz, é 12-3921. Peraí, deixa eu colocar até eu aqui. 3921-3009, tá? Então liga direto no telefone, não pelo WhatsApp. Que o WhatsApp a gente não consegue atender aqui, tá? Ou manda via mensagem, por favor. O Aécio fez mais uma pergunta, tá? Ele pergunta aqui. Eu queria saber de você, no caso de uma pessoa que tem tendência ao suicídio e ela é sonâmbula. Nesse período de sonambulismo, ela pode praticar o suicídio sem saber? Vamos lá falar um pouco do suicídio. A ideação suicida, ela aparece quando a pessoa está num extremo momento de dor, né? Então, muitas vezes, a gente tem a ideia equivocada de que o suicida, ele quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Não é a vida. Então, é por isso que existem tratamentos que têm que ser feitos, né, na depressão, para aliviar essa dor que a pessoa sente. Então, se você está tratado, se você está tomando remédio, se você faz tudo, faz atividade física, você tem uma vida social, amigos que te amparem, família, é muito mais fácil de você suportar essa dor que você está vivendo, porque você sabe que ela vai passar e que você está fazendo tratamento. Então, a ideação suicida é uma coisa que a gente considera muito, né? Porque é um momento extremo na vida de uma pessoa, mas que existem situações que podem amenizar esses pensamentos e trabalhar sempre, fazer terapia, sempre ter com quem contar, sempre ter a espiritualidade presente, porque isso ajuda muito ou é fundamental para que a gente suporte essa dor que vem com a ideação suicida. E Jorge, a família não é só terrena, né? Família não é só terrena, né? Não, família é espiritual. Família mesmo é espiritual. Né? Por que você perguntou isso? Não, porque ela comentou, né, sobre a família. Eu acho que é legal a gente falar que a família não é só terrena. Exatamente. Né? A família também é família espiritual, né? E também tem a família vivenciana também, né? Nossa. Não, família, quando eu digo família, eu digo suporte. Por quê, né? Vocês imaginem, assim, vamos imaginar, eu gosto muito de colocar esse exemplo. Um trapezista, né? Todo mundo aqui já foi no circo e já viu o trapézio. Então, o trapezista tá lá fazendo malabarismo e embaixo dele tem aquela rede. Né? E muitas vezes ele erra a manobra e cai. E a rede faz o quê? Joga ele para cima, ele volta e consegue se reequilibrar no trapézio. Na vida da gente é assim. Né? A gente está lá fazendo as coisas que precisa para sobreviver. E algumas vezes a nossa mão escapa. Né? E aí a gente cai. E quem que sustenta a gente? É a parte espiritual, é a parte dos amigos, da família. Então, a nossa rede de proteção, ela tem que sempre estar muito ativa. Porque cair, você invariavelmente cai. Né? Quem de nós não passa por frustração, não passa por momento difícil? Não tem a vida perfeita. Né? Tem a vida de provas. E você, muitas vezes, vai bem na prova e muitas vezes vai mal. E aí, quando você cai, aquela rede te sustenta. Então, é muito importante que a gente tenha esse apoio de família, de amigos. Quando eu digo família, é de quem for próximo, né? E para quê? Para que você tenha esse suporte que nos momentos difíceis, como, né, o Écio relata aí de ideação suicida, você tenha quem te ampare. Que a nossa rede de proteção esteja ativa. Para quê? Para que a gente possa levantar. Porque cair a gente cai, todo mundo cai. Né? Mas se você tem um suporte, se você tem uma estrutura que te apoia, você levanta. Eu queria falar do Aécio também, da pergunta, complementar a pergunta do Aécio, quando ele falou que se tem algum sonambulismo, se o sonambulismo pode acontecer algumas coisas sem a pessoa perceber. Com certeza, né? Com certeza. A gente só não pode confundir o sonambulismo mediúnico, que é uma forma de mediunidade, que as pessoas elas acabam fazendo, às vezes ela sonâmbula, mas ela é consciente no sentido assim, dela estar ajudando alguém. E tem muitas pessoas que incorporam médicos no sonambulismo, ela faz tratamento total, passa o diagnóstico total do que as pessoas estão precisando. Né? Agora tem um sonambulismo normal que a gente fala. Então já aconteceu casos nos Estados Unidos, há algum tempo atrás a gente estava vendo uma reportagem, que a pessoa matou todo mundo dentro de casa. E depois foi absolvido e comprovado que era sonambulismo. Então, para acontecer isso, deve ter sido uma investigação muito séria mesmo. E ele já tinha antecedentes, já vinha acontecendo tudo aquilo. E isso a gente vê no dia a dia. Então, aconteceu isso, de crimes que acontece. Se acontece crime, pode acontecer suicídio também. E no livro dos médicos... Agora, o suicídio, a gente não vai saber que a pessoa estava sonâmbula. Certo? Porque só tem ela para contar. Como é que ela vai contar? Como é que a gente vai saber se estava sonâmbulo ou não? Agora, o que eu falo? De experiências. Por exemplo, meu cunhado, José, ele já desencarnou. Mas ele era sonâmbulo. Ele conversava pra caramba à noite. A minha irmã começou a trancar ele dentro do quarto sozinho. Trancava ele lá dentro do quarto sozinho porque tinha medo dele matar as crianças, tinha medo dele matar ela. Aí falou que uma vez acordou ele dando um golpe na mão dela, o braço estava já para quebrar. Nossa. Outra vez uma pancada na cabeça que ela falou que sentiu até o gosto de sangue na boca. Eu era sonâmbulo também. Uma vez meus pais disseram que eu acordei, eles acordaram, eu tava lá, assim, tinha ligado a luz do quarto. Assim, uhum. E eu tava de pé, tinha ligado a luz. Aí eles falaram, volta a dormir. Aí eu desliguei a luz e voltei a dormir. Esse meu cunhado... Não sei se eu desliguei a luz. Ele tava sonâmbulo, obedece. Eu nem lembro de nada. Esse meu cunhado, ele tava vindo da Bahia pra cá. Ele tava vindo da Bahia pra cá de ônibus. Acordava, jogava o controle. Acordar, pegava, sentava, jogava o controle. E com criança acontece bastante. Imagina se acerta o controle na cabeça de alguém. Pode acontecer. Esse meu cunhado, ele estava vindo da Bahia para cá, de ônibus. Aí ele falou que pegou no sono no ônibus. Ele sonhou que ele estava num rodeio. Quando ele acordou, ele estava com cinto na mão, escanchado na poltrona do ônibus e batendo pra caramba assim. Todo mundo no ônibus assustado. Meu Deus do céu. Entendeu? Ele falou que passou um dia inteiro, porque é duas noites em um dia, falou que depois ele não dormiu de jeito nenhum, tomar café da batuba, não dormiu. Se for ver o livro dos médios, ele comenta também sobre as possessões, né? Então você tem a fascinação, você tem a obsessão, fascinação, subjugação e no último estágio a possessão. Né? Então, eu não sei se isso se aplica ao sonambulismo, eu acho que não, né? Não sei. Não sei dizer. Aqui tem também. Arlete entrou mais uma vez aqui, né? Dizendo: vocês são muito divertidos e a espiritualidade está rindo muito. Com certeza a gente é palhaço mesmo. A Ieda Bastos entrou aqui mais uma vez. Pede para a Paula mandar um beijo para mim. Manda um beijo aí. Pera aí, Paula. Oi, Ieda. Porque ela tem uma energia contagiante. Ai, obrigada, que coisa boa, que elogio bom. Um beijão pra você. Vou torcer pra você aqui no sorteio, tá? O Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel lá de Taubaté, dando bom dia. E uma pergunta. Existe uma relação direta da nossa saúde mental com o estilo de vida dita moderna? Quais as implicações? Abraços, parabéns à entrevistada pelas excelentes exposições. Existe total aquilo que eu estava falando, né? A gente vive num mundo onde a gente hoje, com essa influência de rede social, de internet, o tempo todo está sendo bombardeado com muita coisa. Então, é por isso que a gente tem que colocar limites para a gente mesmo, né? Da quantidade de informação que a gente absorve. Tem essa coisa de o tempo todo ter que estar sendo produtivo, isso é uma coisa que causa muita ansiedade. As pessoas hoje têm vergonha de falar que você está fazendo nada, estou descansando. Como está descansando? Né? Como se o tempo todo você tivesse que ser produtivo, o tempo todo você tem que estar se ocupando de alguma coisa. As pessoas hoje têm uma coisa que vem da comparação, né? Mas se eu não estou fazendo nada, eu não estou sendo produtivo, eu sou um ser humano inútil. Claro que a gente tem que ter uma vida útil e também pegando o gancho aqui do programa e do trabalho social que vocês fazem, que a minha mãe também faz um trabalho belíssimo lá em Jacareí, você ser útil aos outros é um grande favorecedor de felicidade. O ser humano que tem um trabalho social e que ele faz a diferença na vida das outras pessoas é cientificamente comprovado. Que você é um ser humano mais feliz. Então, assim, não sei, a vida... Você acabou de responder a minha pergunta, porque eu ia te perguntar. Uhum. Você considera que a prática da caridade pode melhorar a saúde mental? Eu tinha até escrito aqui para te perguntar. Inclusive, isso é estudo de... comprovado por ressonância magnética funcional. Eles monitoraram algumas pessoas depois de fazer alguma atividade solidária. E isso aumentava o fluxo de sangue em áreas do cérebro muito importantes para o bem-estar da gente. Então, fazer o bem te traz o bem. Tá? Porque falo, empatia sem compaixão não resolve muita coisa, né? A gente entender e ter dó do outro, ok, né? Mas isso é legal, você não, né, tem uma percepção das outras pessoas. Mas a compaixão, o que que é? É além da empatia, é você ter empatia, mas você fazer alguma coisa pelo outro. Compaixão é atitude. Legal. Complementando aquilo que você estava falando sobre a ideação suicida, me corrija se eu estiver errado, por favor. A pessoa, quando está com ideia de suicídio, ela se acha abandonada, esquecida do mundo, desprezada pelas pessoas, quando, na realidade, a maioria dessas pessoas que tem essa ideação suicida é admirada por muitos e não percebe. Ela é respeitada por muitos e não dá valor. E ela é admirada porque serve de exemplo pelos problemas que passam e carrega nas costas a responsabilidade da vida, que acha que, não, estou desprezada nesse mundo, ninguém me quer, eu vou embora. Na verdade, a ideação suicida, ela vem da dor, né? De uma dor profunda. Sim. Como começa essa dor? Muitas vezes esse abandono não é real, não é porque a pessoa abandonou, mas ela tem esse sentimento de que essa dor é tão grande que ela não consegue sair dela. Né? A gente fala que a dor invisível é uma dor que dói muito, muito, muito, muito. Né? Existem estudos que comprovam que a intensidade da dor psíquica ela é muitas vezes mais forte do que uma dor física. Então, assim, é um momento de dor extrema. E talvez a pessoa nem consiga perceber o que está acontecendo à volta dela, é interno. É uma dor interna. É por isso que a gente fala, quando tem um paciente em depressão, quando tem alguém passando por um momento, às vezes, quanto antes essa pessoa procura ajuda e entra na medicação mesmo, porque existe uma desregulação bioquímica do cérebro. Na depressão profunda, o cérebro desregula. Os neurotransmissores funcionam diferente. Então, a pessoa precisa da medicação. E muitas vezes ela tem vergonha de pedir, de procurar. Será que eu estou enlouquecendo? Não, você está doente, precisa de um remédio que cure isso. Outra coisa muito importante que eu acho que vale a gente falar, já que estamos falando de saúde mental. Às vezes você toma um antidepressivo, com 2 meses você fica melhor. O que a pessoa faz? Ela abandona o tratamento. Eu já estou bem, eu não preciso mais de um remédio. E não é assim, né? Como eu disse, como essa desregulação é bioquímica, você com 2 meses dá um jeitinho nela, ela começa a funcionar melhor. Só que o cérebro precisa reaprender esse circuito de novo. E isso leva um tempo. Então, assim, quem toma remédio, tome remédio até quando o seu médico disser que precisa. Não é porque com 2 meses você está se sentindo melhor que você para o remédio, porque aí tem recaída. E a recaída, às vezes, é pior. Então, assim, remédio, tratamento de transtorno mental, que use a medicação conforme a indicação do médico. E isso é muito comum. Eu tenho pacientes que falam, mas eu não estou sentindo nada e não vou mais tomar remédio, eu estou ótima. Né? Você está ótimo, você resolveu aquele problema, mas o seu cérebro não reaprendeu a funcionar. Ele precisa reaprender. Então, para isso, precisa de uma manutenção do tratamento. Entendi. E às vezes acontece isso com ideação suicida. O paciente vai, toma um remédio, fica se sentindo melhor, para de uma vez. Aí dá aquela caída, é onde vem o suicídio. Tá. Então, eu estou comentando isso com você, porque já me passou várias vezes pela cabeça, isso e a ideia é suicida. Tá? A ideação suicida já passou. Aí eu estou lá pensando, porque eu tenho um problema de enfisema pulmonar e às vezes eu acordo não respirando, eu não consigo respirar. E eu tenho uma bombinha chamada Respiron em que eu levanto e vou praticar. Eu falo, vou dar um fim na minha vida. Aí vem uma vozinha aqui atrás e fala assim, faça isso. Sabe por quê? Porque você vai continuar com o seu problema pulmonar que você arrumou por causa do vício do cigarro, e na próxima vida você vai voltar com o mesmo problema respiratório e com a consequência do suicídio. Então, você vai ter dobrado o seu problema e a sua dificuldade. Então, a ideia é sua, faça o que você quiser. Então, na hora, você começa a rever o conceito e repensar a vida. Uhum. Entendeu? E a religião, a espiritualidade te ampara nesse sentido, né? Pois é. Mas é o que eu falei para você. Quando vem? Vem da dor, do desespero. Eu não consigo respirar. É aquela dor profunda. Eu não vou conseguir sair disso. E é exatamente... E não é que você quer tirar a sua vida. Você quer tirar a sua dor. Quer livrar o problema. Você quer tirar o seu desconforto de não conseguir respirar. Uhum. Então, é essa... Porque as pessoas não entendem isso. Porque o suicídio, para acabar com a vida, não é acabar com a vida, é acabar com a dor. No seu caso, você quer acabar o quê? Com o sofrimento de não conseguir respirar. E é essa a ideação suicida, né? Então, aí você tem esse amparo, deve ter remédio, deve ter um monte de coisa que te faz acreditar que dá para continuar. Então, pergunto. Valeu, pelo amor de Deus, a gente depende muito de você aqui, porque se você se matar, quem que vai fazer o cafezinho para nós? É verdade, cara. Quando a gente perde espera a gente arrumar outra pessoa primeiro. Peraí. Deixa eu te perguntar, o que é janeiro branco? Já perguntou, né? Foi a primeira coisa que ela falou hoje. Ah, eu não tava aqui. Eu tinha dado uma saída. Saída mesmo. Eu tava aí sim. Não tava. Mas tá bom. Mas não tem problema. Eu vou explicar de novo. Janeiro Branco. Eu tava aqui resolvendo. Um movimento criado por um psicólogo chamado Leonardo. Eu não me lembro de que estado ele é. Em 2014. Para justamente a gente abrir a discussão em sociedade sobre os transtornos mentais, sobre a saúde mental, sobre a importância. E janeiro foi o mês que ele criou, e branco por quê? Porque o que é branco, que você pode escrever e colocar a cor que você quiser. Então é justamente para mostrar essa possibilidade, né? De que a gente tem esse espaço para escrever a nossa história de um jeito melhor. Por isso, legal. Janeiro Branco. É uma campanha de saúde mental. Com certeza, Leonardo deve ser espírita também, porque ele pegou a ideia do Chico Xavier, né? Do Emmanuel, que fala, a nossa vida é uma página em branco, que a gente vai colocar o que a gente quiser nela, né? Todas as nossas vidas. E pode ter, e aquela página pode ser uma reencarnação, né? E será que a gente traz essas tendências também? Por exemplo, uma pessoa que já suicidou em várias outras reencarnações em vidas passadas, pode trazer a tendência que pode somar a essa dor, por exemplo? Ou facilitar. Aí você já entra em outra seara, que é a do Jorge. Então, olha só. Existem muitos exemplos disso. Está cheio de exemplos disso aí. Tudo que aconteceu nas nossas. O que é a nossa encarnação agora? É o somatório de todas as outras encarnações. Sim. Então, todas as tendências que nós temos, elas estão baseadas no passado. Nossas tendências. Sim. Sejam boas ou não sejam boas. E a gente vem para trabalhar elas. Haja vista aí a psicoterapia reencarnacionista que está na moda agora também, né? Que são os psicólogos, psicanalistas, todos que fazem, e outros profissionais da saúde também, inclusive médiuns, eles sabem, que é como a gente tinha um programa da Carmen Miri aqui, para mostrar que a gente vem trabalhar isso. Você lembra? Tem um caso com o Chico Xavier, que ele visita uma pessoa que ele não tem os quatro membros. E ele visitava sempre. E uma pessoa questiona o Chico. Fala, Chico, poxa vida, tudo bem, a gente pode ter aprontado muita coisa no passado, mas será que... Como que uma pessoa pode nascer sem os braços, sem as pernas? Aí ele fala, na realidade, ele já se matou 4 vezes. Se você der algum membro para ele, ele dá um jeito de se matar de novo. Ou seja, misericórdia divina. Entendeu? Ele está sendo ajudado. Ele está sendo ajudado. Né? Por quê? Agora, com certeza, essa encarnação vai fazer com que ele consiga passar ela sem se matar. Mas a próxima encarnação, ele voltando com os membros, essa tendência ele vai ter ainda. Sim. Não tem dúvida. É igual a gente fala assim... Que pode ser como o Carlinhos comentou agora. Uhum. Pode ser uma tendência que traz de outras vidas lá atrás, né? Que a gente foi... Não precisa ser a anterior, pode ser várias outras. Olha só. Lá olha que frase lindíssima que existe. A Paula deve estar acostumada com isso, que é o evite o primeiro gole. Evite fumar maconha a primeira vez. Evite usar droga a primeira vez. Tudo é primeiro, você percebeu? Evite o primeiro sentimento de raiva. Imagina só, por que que eu tenho que evitar o primeiro gole? Tá cheio de gente que bebe, bebe, bebe e não tem problema nenhum. Aí o cara nasceu bebendo? Não, ele não nasceu bebendo. Então por que que eu tenho que evitar o primeiro gole? Eu posso tomar um gole e ficar bem, daí o que que tem? Agora, como você sabe as suas tendências? Como você sabe se você não foi um viciado, um alcoólatra em outra encarnação ou um fumante inveterado em outra encarnação? Então, quem volta, ele não volta no começo, ele volta onde ele estava. Então, a frase para o alcoolismo é fora de série essa frase, as frases mais perfeitas que eu acho, evite o primeiro gole, porque você não sabe quem que você foi. E a gente pensa que essa frase ela é só orgânica, não é orgânica, ela é espiritual. Eu lembro da faxina, né? Do Marcelo Rios. Ela é espiritual. Ana Paula, nós temos o nosso movimento espírita da Aliança, a Escola de Aprendiz do Evangelho, onde a gente vai procurar conhecer a si próprio. E é justamente essa que é a grande luta da Escola de Aprendiz do Evangelho, é a nossa reforma íntima, ou reforma interior. O psicólogo parece que não é muito chegado a essa reforma íntima, que é justamente a procura de nós melhorarmos os nossos defeitos para adquirirmos virtudes. Vocês aceitam como psicóloga? Sim, não. O que, que a gente faz? A gente cai no autoconhecimento, Rui. Sim. Uhum. Porque que a reforma íntima? É eu tentar melhorar. Eu acho que todo mundo tem que melhorar na vida. Sim. Né? E como é que a gente consegue? Quando a gente entende o que acontece dentro da gente. Sim. Esse é o caminho. Né? Então, assim, eu sou a favor, sim, de que a gente melhore enquanto ser humano. E para isso, e eu sempre falo isso, gente, essa história de que eu nasci assim e eu vou morrer assim não faz nenhum sentido. A gente está aqui para se modificar e para aprender todo dia, né? Para entender o que acontece com a gente. Eu acho que mais que aprender é entender. Toda mudança, né? Toda mudança de comportamento, de atitude, ela vem de dentro para fora. Sim. Não é o outro, ah, eu vou mudar por você. Mentira, você não vai mudar. Ninguém muda pelo outro. Né? Ah, porque minha mãe me pediu para eu mudar, eu vou mudar. Não, sou eu que quero. É que nem aquele que casa e fala, a hora que eu casar, eu vou mudar a minha mulher. É, não existe isso, né? Você sente dentro de você que alguma coisa não está bem e que essa coisa precisa ser mudada. Então você, dentro de você, cria uma situação que favoreça essa mudança. Essa história do pau que nasce torto, morre torto, não funciona para ser humano. É. A gente não é condenado. Eu falo que comportamento não é condenação. Você não é condenado, ah, porque eu sou assim, então eu vou morrer assim. Isso é mentira. Né? Isso é mais absoluta zona de conforto. Não, eu sou assim, mas eu não gosto de ser assim, então eu vou ser diferente. É, porque nós falamos dentro da nossa doutrina espírita que nós nascemos com uma série de defeitos. O Herculano Pires não gostava muito de falar em reforma íntima, porque ele achava que isso daí é coisa, é boba. Mas só que nós entendemos que nós realmente nascemos com uma série de problemas que nós precisamos resolver. Inclusive, as maiores dificuldades que nós encontramos na vida são justamente a luta contra a nossa inveja, a nossa maledicência, uma série de coisas que são defeitos espirituais, não são defeitos físicos, é espiritual. E é esse que é a batalha que nós procuramos fazer através de melhorarmos para que nossa reforma íntima seja melhor. Uhum. E conhecendo a si próprio, né? É o conhecimento, gente. Ninguém está condenado a viver uma vida que não quer viver. Não existe condenação. Uhum. Né? Eu falo que as decisões que a gente toma na vida não são sentenças. Não é um juiz que determina, você está condenado a... Né? Então, a gente não tem que cumprir as coisas como sentença. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, e se tem alguma coisa que me incomoda no meu comportamento, eu tenho toda a possibilidade de mudar, desde que eu entenda por que isso aconteceu. Tá, e grande parte da população terceiriza as suas dores, né? Procura caçador de culpado. É cheio de caçador de culpado. Ah, eu sou assim porque fulano fez isso pra mim. Porque meu pai foi assim. Não, você é até uma fase. Depois, quando você vira um adulto e se torna responsável pela sua vida, você tem toda a chance de mudar isso. Né? E uma coisa que eu sempre falo, mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. Não tem maçaneta do lado de fora da mudança. Ninguém traz a mudança para a sua vida. A gente quer mudar. Então, a maçaneta só está do lado de dentro. Você pode me doutrinar o quanto você quiser. Se eu não quiser essa mudança, ela não vai acontecer. Sim. Então, a mudança sempre é de dentro para fora. Não tem mudança de fora para dentro. Os alcoólicos anônimos falam em cair a ficha. Conhecimento, né? Você entender porque que agora, e aí no caso de alcoolismo, é uma dependência química, então precisa de uma base química que te ajude a suportar isso, que é a medicação. Sim. Então a gente tem que reconhecer cada coisa, né? E para saber como ela funciona direito. Tá, mas a mudança é possível, é necessária. Sempre que alguma coisa te incomoda, você pode mudar ela. Mas você tem que querer. O outro não pode querer por você. Legal. A Arlete, aqui no Dalpino, a mãe girafa, ela diz assim, eu peguei meu irmão na grade da varanda pronto para pular. Eu me lembro que ele estava numa fase envolvida em alcoolismo. Hoje ele está livre de tudo. E como explicar o sonambulismo e saúde mental? E ela faz um adendo. Ah, o meu irmão era sonâmbulo, mas ao se livrar do alcoolismo, ele sanou essa fase. E Ana, você pode levar a doutrina espírita para os pacientes ou te auxilia como como pessoa? É, não, não posso levar para os pacientes, não. Porque, assim, eu sou psicóloga, formada, tenho meu SRP, e dentro do meu trabalho como profissional, eu não posso ter nenhum vínculo com nenhuma coisa religiosa no consultório. Eu sou um ser humano fora do consultório e eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores e eu tenho a minha conduta, né, como eu aceito as coisas. Mas dentro do consultório, no ambiente terapêutico, eu tenho que trabalhar com o que a psicologia, enquanto ciência, regulamenta. Então, no consultório, eu não tenho, até porque eu tenho pacientes evangélicos, eu tenho pacientes de toda a religião, e eu das religiões, e eu respeito isso, né, e acolho cada um dentro da crença de cada um. Então, assim, a minha vida pessoal é uma coisa, a minha vida profissional é outra. É um desafio ser espírita e ser psicólogo, né? Mas eu imagino que deve ser um desafio, porque você tendo conhecimento espiritual que tem, né? Porque acho que você frequenta também, uhum, né, tudo mais, eu entendo que tem que separar, né, e respeito isso também. É, mas é um desafio, né? Chegar diante da pessoa e falar, não, você já pensando, mas não pode falar. Não, é pior, não pode, ainda é o psicólogo. Não pode falar, não, psicólogo pode. Médio. Ele vê o espírito ali do lado e não pode falar nada. Pô, tô vendo, né, um ponto preto do seu lado. Ou então atende os dois. Não, você pode ir embora que eu vou ficar atendendo o outro agora. Não, isso vale para todas as profissões, claro, né? Exatamente. Não dá para, por exemplo, eu tô no trabalho, vendo a pessoa com uma obsessão com tudo mais, dentro, com todas as características de uma fascinação, ou pior, né? Você, num meio profissional, você falar sobre espiritismo, falar sobre a religião e tudo mais. Eu acho que tem que respeitar mesmo e... É, você tem que. Primeira coisa que o psicólogo faz é acolher aquele paciente, né? E para você acolher, você não pode ter julgamento de religião, de julgamento pode... de nada. De partido político, hoje em dia, essa polaridade política, né? Eu tenho que acolher ele. Sim. Posso não concordar, eu, Ana Paula, não eu, psicóloga, com o posicionamento político dele, com o posicionamento religioso, mas eu acolho e aquilo para mim é a verdade dele e aquilo lá que a gente vai trabalhar. O time de futebol, né? O Rui sendo corintiano aí e tal. Eu sou corintiano. Aí, ó. Mas o quê? A gente tava achando que ela fazendo era tão o quê, perfeita, né? Então, ó. O mas Rui aí, sendo psicólogo, não pode falar o time também. Então, não pode. Não devia ter falado aqui ao vivo o time. Eu queria perguntar para você como é que tem algumas pessoas religiosas ou não que induz um grupo de pessoas. E nem naquele caso que houve nos Estados Unidos, aquele suicídio coletivo. Aí a gente cai no fanatismo. Jim Jones. Fanatismo. Fanatismo é uma doença mental? Fanatismo é um fenômeno. Jim Jones. Quando a gente fala de fanatismo, a gente fala de um fenômeno de empobrecimento cognitivo. O que acontece? Você se identifica com algumas pessoas, né? E isso acontece às vezes também na política, não e é só... E também na religião. Na política, na coisa do futebol, né? Essas torcidas que uma mata a outra. Essa semana aqui houve uma confusão no Corinthians e São Paulo, exatamente. O Atlético Mineiro e Palmeiras lá em... Né, no Recife agora, há pouco tempo. Cruzeiro, quer dizer. Aí a gente cai no fanatismo. O fanatismo, Freud já falava isso. É um fenômeno de empobrecimento cognitivo. As pessoas perdem a capacidade de raciocinar, de entender o que acontece. E aí elas são muito mais fáceis de ser manipuladas e de serem massa de manobra. Isso não acontece em toda a polaridade? Quando a gente deixa de ver os lados cinza e entende que... E quando começa a pensar que tudo é preto e branco, né? Um ou zero, né? Uhum, ou seja, sentido. O mundo não é um ou zero, né? O mundo tem nuances, né? De cinza, né? Entre preto e branco. Não, e a gente vê claramente, né, isso hoje na política. Exato. Né? Ou você é direita ou você é esquerda. Ou na religião. E pronto, ou, você tem, né, que odiar. Se você for esquerda, você tem que odiar a direita. Se você for direita, você tem que odiar a esquerda. Ou na religião também. Na religião também tem fanatismo total, né? Absurdo, absurdo. Né? E não, aqui nós tivemos uma pessoa que nós entrevistamos aqui. E uma pessoa estava nos criticando, que diz que o espiritismo é coisa de louco, aquela coisa toda. E nós perguntamos para ela, por que que a pessoa critica tanto? Fala, sabe por que elas criticam? Porque elas não conhecem a religião dela. Porque à medida que elas forem conhecer a religião dela, ela deixa de criticar outras religiões. Essa é uma verdade. Eu acho que à medida que você conhece e tem certeza do que é bom para você, você não se sente ameaçado pelo que vem, sim, do outro. É. Né? E geralmente a postura do fanático é uma postura defensiva, porque ele se sente ameaçado com a realidade do outro. Então, se eu sou espírita, eu vejo o evangélico como alguém que ameaça a minha crença. Aí eu vou para cima dele com tudo. É. Então, eu acho assim, você tá tranquilo em relação à sua postura, você consegue ouvir o outro numa boa. Sim. Se o outro pensar diferente de mim, tudo bem, eu escuto aquilo, né? Aquilo não vem para mim como uma ameaça. E hoje, pode ver, esse fanatismo, a pessoa tá o tempo todo ameaçada. Então, se você é de esquerda e eu sou de direita, você fala alguma coisa para mim, você tá me ameaçando. É a falta de tolerância, né? Tolerância, eu acho que é a palavra certa. Falta de tolerância com ideias contrárias à sua. Né? Então, a gente tem que aprender. E é uma coisa que o Chico falou lá no Pinga Fogo, quando falou sobre guerras, né? Ele falou, quando os povos aprenderem a tolerar-se uns aos outros, né? A gente aprender a tolerar uns aos outros. O problema não é ser idealista, né? O problema é quando você desconsidera todas as outras ideias, né? Dizendo que só a sua ideia é verdade, né? Porque não existe verdade. A verdade é 100% subjetiva. E eu acho que, né? A gente, complementando o que você está falando, a gente tem que aprender a ouvir o outro para entender e não para responder. E a gente, geralmente, os nossos ouvidos, você escuta o que o outro fala, pronto para dar uma resposta, e não para entender o que o outro está falando. E existe uma diferença, né? De ouvir para entender e ouvir para responder. As pessoas hoje estão preocupadas em ouvir para te responder. Eu vou te responder à altura, mas eu não estou te ouvindo, eu não estou tentando entender o que você me disse. Eu posso dizer para você que eu, quantas vezes eu fui criticado por ser espírita, mas eu nunca rebati. Falei, você pensa assim? Então, problema seu. Bem, né? Então, você pensa desse jeito, problema seu. Eu lembro que eu fui uma vez num programa de rádio e tinha um padre, dois pastores, uma moça da Umbanda e eu. Então, eles começaram a perguntar da religião. E eu falei para a pessoa, falei, não procure cutucar a gente na religião. Mas a primeira pergunta que ele fez para mim foi, você acredita na reencarnação? Eu falei, eu acredito. Você é espírita, né? Não, daí ele começou a perguntar para o padre, começou a perguntar para os dois pastores, e perguntou à moça da Umbanda, ela falou, não, eu acredito. Daí ele falou, e como é que fica? Eu falei, é problema do padre e dos pastores, não tem nada com isso. Eu acredito, agora se eu não acredito, problema deles. É o respeito, né? É, então, a gente vai perdendo o respeito pelo outro. E vou ficar brigando por causa disso? Não, o problema é deles. Um dia chegou um pastor também para mim, chegou e falou, você tem 15 minutos para me convencer sobre a reencarnação. Eu falei, o quê? E quem disse que eu quero te convencer? Minutos. Eu falei, olha, eu estou aqui na doutrina espírita há muito tempo, até hoje tem uma série de dúvidas, ainda vou em 15 minutos. Para começar, você não está receptivo para ouvir o que eu vou falar. Eu vou falar para você e você não, simplesmente não vai dar bola. Essa história do convencimento é complicado, né? Eu não tento convencer ninguém de nada. Impor a ideia, né? Eu escuto todo mundo e absorvo o que é bom para mim, o que não é, e pronto. Agora, essa história de querer convencer o outro é complicado, né? Rodrigo, vamos fazer um intervalinho e aí a gente volta já com o momento. Momento já. Vamos deixar de entretanto e depois vamos para os finalmente. Vamos sim. Vai soltar a música ou não? Não, a música nós vamos colocar no final. Achei a música, chama Lembretes do Bem. Legal. Então a gente solta a música no final, no final do programa. A gente solta a música. Lembrando que a gente está com o sorteio da camiseta dos 21 anos. É do livro, né? Dos 21. Então é só de ligar pra gente aqui no telefone 12-3921-3009, falar o nome e o tamanho da camiseta para ganhar a camiseta dos 21 anos, para participar do sorteio aqui. Tá? Ou mandar mensagem aqui no WhatsApp. Vamos direto para os comerciais. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós estamos no momento Gigavale e o tema de hoje aqui é ansiedade. Ansiedade. As mãos suam, o corpo treme, a respiração fica ofegante. Uma sensação de náusea

hoje o transtorno de ansiedade é o primeiro transtorno, né? Antes até da depressão. E a gente... aquilo tudo, eu acho que essa mensagem traz um resumo do que a gente falou aqui, né? Como é que a ansiedade se instala na vida da gente, né? Dessa forma tão prejudicial para a nossa saúde mental. Eu acho que vale a gente pensar, uma coisa agora que eu escutei na mensagem que eu esqueci de falar, sobre a paz. Estar em paz é o requisito básico para estar bem. Ninguém fica bem se não tiver em paz. Ninguém, né? Tem até correntes que falam que paz e felicidade são sinônimos. Não tem como você se sentir feliz se você não tiver paz. E a paz vem do quê? De você estar bem com você mesmo. A paz não vem de fora, a paz vem de dentro. Eu externalizo isso, porque se eu estou bem, eu consigo passar isso para o outro. Agora, se eu posso estar no ambiente mais feliz do mundo, mais acolhedor do mundo. Se eu não estiver bem, eu não vou sentir paz. Né? Então, e a ansiedade, como é que a gente pode controlar? Eu acho importante a gente falar disso. Primeira coisa, né? Percebendo os seus limites. Tem gente que vive no limite, e viver no limite é muito, muito, muito persecutório. Então, assim, a gente tem que reconhecer o que acontece na vida da gente, entender, pedir ajuda quando necessário. E se você estiver diante de uma crise de ansiedade, que é o pânico, uma crise muito forte, o que eu faço? Primeira coisa, a gente vai aprender a respirar. Essa respiração que vem daqui, ó, do diafragma, ela é muito importante. Por quê? Porque quando você está numa crise, como ele relata aí na mensagem, o batimento acelera, a mão sua, o que eu faço? Eu paro, faço aquela respiração que vem daqui, ó, seguro um pouquinho e solto aquilo, e vou fazendo aquilo até me acalmar. Por quê? Porque numa crise de ansiedade, a oxigenação do sangue cai. E aí é que começa a mão suar, meu coração acelerar, e isso vai me dando cada vez mais mal-estar. E eu vou respirando assim, ó. E a pressão? Sobe também? Depende de se você tem pressão alta, se você não tem, né? Daí e o cérebro para de raciocinar direito, né? Exatamente, por causa da diminuição da oxigenação. Então, sempre é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer situação. Se eu estiver no meio da rua, eu posso parar e respirar, né? E essa respiração, durante alguns minutos, ela faz o quê? Ela aumenta a minha oxigenação e vai tranquilizando o meu cérebro. Segunda coisa que a gente faz numa crise de pânico: prestar atenção no que está acontecendo, aquilo que eu tinha falado com o Rodrigo, naquele momento. Então eu paro, porque o que acontece? O ansioso, ele está sempre no futuro, ele está sempre com um pensamento catastrófico de futuro. Quando eu estou num momento de crise e eu começo a prestar atenção, então eu estou aqui, ó, tive uma crise de pânico aqui, eu vou começar a olhar o meu ambiente, tem uma placa com uma luzinha vermelha aqui, tem um microfone aqui, eu vou começar a olhar as coisas que estão à minha volta e nomear os objetos. Eu estou vendo um celular preto, uma caneca branca. Isso faz o quê? Faz o meu cérebro voltar para aquele momento e ver que ele não está numa situação de perigo. Então, eu acho que essas duas dicas são muito importantes para quem tem crise, ataque de pânico, né? A respiração sempre, primeira coisa. Segunda coisa, observar o seu ambiente, começa a nomear as coisas, dizer cores. Eu estou vendo uma garrafa rosa, uma caneca branca, um caderno, e olhar, porque aquilo traz o seu cérebro, faz ele voltar para aquele momento que ele está, e ele se perceber que ele não está sob nenhuma ameaça. Porque a crise de ansiedade é um estado de ameaça profundo. Então, isso eu acho que é importante a gente falar essa dica aí para quem tem crise do pânico. E lógico, procurar um psiquiatra, tomar medicação, fazer terapia, fazer atividade física, isso sim. Mas estou falando no momento da crise. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens. A gente agradece aqui o apoio da WS, né, que sempre apoia a gente aqui. E a gente agora está no momento aí dos aniversariantes da semana. Aniversariante da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 2, hoje, Terezinha Fiorentino. E no dia 6, a Camila Zalontai. Faz tempo que ela não entra em contato com a gente, né? Lá da Fraternidade Paulo de Tarso. A todos, um grande, meus nossos parabéns e muito tudo de bom para vocês. Aqui quem faz aniversário dia 5 é o seu Darcy Gasparello, seu Darcy lá da AME. Estamos sabendo que ele vai dar uma festona. Lá na AME? Vai ser lá na AME. Vai fechar a rua e tudo, parece, né? Então é dia... Se fechar a rua, ninguém entra na AME. Exatamente por isso, né? Dia 5 também o Maurício Tomé. Maurício nosso irmão Tomé. Maurício Tomé, Maurício, também faz aniversário. Você deu presente aí de aniversário, ter alta, né? Lá no... Isso. Dia 5 também o Osmar Monai, que sumiu, né? Faz tempo que a gente não vê ele. Também, grande abraço para todos vocês. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em todos os corações, felicidade. Se for ter uma festinha, convida a gente, porque agora não tem mais problema de pandemia, se reunir. Então não tem mais problema, né? Tem meu pai que é 25. Salgadinho bom, né? Salgadinho. Se tiver salgadinho, bolo, essas coisas, pode convidar que a gente tá junto. O Maurício Tomé é o marido da Patrícia? É. Ah, a Patrícia foi professora da minha filha na faculdade. Patrícia Rizzo. Isso, são grandes amigas, Amarelice. Um beijo, Patrícia. Bacana. Um grande abraço para o Maurício, né? Que está se recuperando. É verdade. Então vamos lá para. Só para falar aqui que o sorteio, a Marta, viu, Marta? Marta, você tinha passado o nome, Marta Gonçalves, tamanho M, eu já coloquei, viu, Marta? Só para. E também a Brie entrou aqui e disse bom dia a todos. Esse programa foi necessário. É, muito bom. Muito bom. E ainda está sendo, né? Ainda está sendo. Bastante gente participou aqui. É, o Aécio ligou aqui. Quem ligou para a gente, né? Então foi o Aécio, a Fernanda Cassal, a Cleide Bessa, a Ieda Basso, o João Ramalho, o Dail Ramos, a Fernanda Vilhena. Ó, faz tempo que a Fernanda Vilhena não liga para a gente. Isso, ontem eu lembrei dela porque tinha uma fotografia nossa de... 10 anos atrás, lá na Piratininga, e a mãe Regina. Dela tava, a Regina tava a junto. Regina. É, apareceu ontem. Legal, bacana. E o juiz, ou deve ser Luiz Henrique, ou Ruiz, talvez, né? Ruiz Henrique. A Marta Gonçalves, Dona Estalina, né? Aqui pelo WhatsApp foi a Cláudia de Oliveira, a Joélia, a Célia Bila, olha aqui participando também. Faz tempo que a Célia não participa aqui com a gente. A Miriam Yui, que tá sempre todo domingo com a gente. O Antônio Bessa, Ana Cristina, José Carlos, o Leandro Ribeiro, Mônica e o Edson Andrade, que mandaram mensagem aqui pela o WhatsApp. Agora, né? Rufe os tambores. Então a gente pôs aqui no sorteador, tá? Pra não falar que é o Rodrigo aqui que tá fazendo marmelada, né? Carlinhos? Não, queria saber da hora da dica. Ah, tá. É, então, rufe os tambores. A gente tem aqui pelo sorteador foi a Dona Estalina. Aí, ó. Semana passada eu tava reclamando que fazia tempo que ela não participava, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Era uma premonição, tá vendo? Dona Estalina. Voltou, foi premiada. A camiseta G, tá? Então o tamanho dela é G. Vou até postar aqui também no grupo. Mas Dona Estalina que ganhou. Só comparecer a partir de amanhã, das 13 às 16 horas, na Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista, e retirar sua camiseta lá, tá, Estalina? E a Fernanda falou saudade de vocês também. Se der, me envie essa foto. Manda. É, parece aqui também no estúdio, né? O pessoal pode vir aqui no estúdio comer um bolinho, tomar um café, né? Então a gente agradece a participação de todos vocês. E agora vamos para a. Agora para a hora da dica. Então. Aí a gente pede para você, Ana, dar uma dica para gente de um livro ou de uma série, um filme, o que você quiser de dar dica aí para os nossos ouvintes. Pode convidar o pessoal para ir no show do Marcelo Serrano também. Ah, eu vou dar uma dica. Sigam o Marcelo Serrano e vejam a agenda dele. Olha, gente, eu acho que eu vou sair um pouco da... do tradicional aí, da dica de coisas prontas. A dica que eu dou para vocês é: façam atividade física, meditem. Eu vou dar dica diferente, porque eu não gosto muito de livro de autoajuda, e acho que também é complicado falar de religião, porque eu tenho paciente de todas as religiões. Então a dica que eu vou dar para vocês é isso: não esqueçam da atividade física, não esqueçam de meditar para dar aquela limpezinha no cérebro, de procurar qualidade de vida, né? Procurar relações e ambientes que favoreçam você a se sentir melhor sempre. Essa é a minha dica. Legal. Rodrigo, fez o... Fiz a arte aqui também. Hoje? Fiz, mas antes deixa eu colocar ela aí atrás aí enquanto eu coloco aqui a arte do programa de hoje. Vou compartilhar aí na tela. Ou então também a enquete você faz, já fala depois. Mas né? já tá aqui, eu só vou transmitir aí na tela para vocês verem. Uhum. Só vou transmitir aí na tela do estúdio aí, na primeiro TV, na TV aqui do estúdio. Olha lá. Que aqui da rede, é. Ah lá, tá vendo? Olha Carlinhos, aí. Ó, mais uma, eu falei do trapézio. Olha só. Olha aí. Olha só. A rede de proteção, hein? É isso. O que você achou, Ana, da inteligência artificial de hoje? Maravilhoso isso. Tá parecendo um filme lá do... E branco, né? Janeiro branco também. É, olha como tudo tá de acordo aqui. Então, entra aí no nosso Instagram, já está disponível no nosso Instagram, tá? É só entrar aí no Instagram do Vivência Espírita, tudo junto, tá? Colocar aqui para vocês verem. Tudo junto aí, Instagram do Vivência Espírita, tudo junto, tá bom? Então, entra aí para curtir a imagem. O filme Malas Artes lá, um filme brasileiro, Malas Artes. Que todos esses fios era ter, eles tinham... Ele fazia, controlava a vida das pessoas lá do plano espiritual por essas teias, assim. Cada um era a vida de uma pessoa. Mas é a vida, né? E cada um numa posição, cada um num momento da vida diferente aí. Bacana. Então é isso, né? Vamos partindo pro final agora, né? Quer que eu já fale a enquete aqui? Então vamos lá. Agradeço aqui a presença, né? Depois a gente passa para você fazer as considerações finais. Legal. E depois a gente pede para você, Ana, também depois de todo mundo falar, comentar essa enquete aqui, tá? Tá, beleza. Então foram 103 votos, né? E a pergunta era: você acredita que a saúde mental pode ser influenciada por causas espirituais? 97% do nosso público diz que sim, né? E 3% falou que não. Depois você comenta aí, ou o Jorge, ou alguém, se pode ter causas espirituais, né? Lembrando que causa espiritual pode ser de qualquer religião, né? Não só espírita. Então a gente agradece aqui, vou encerrar a enquete. Obrigado pela participação. Desculpa se a gente não passou todas as perguntas. A última pergunta do AS eu vou passar para você aqui depois do final do programa e aí pedir para você responder no particular para ele, tá bom? Obrigado a todos e no próximo programa a gente vai continuar sorteando camisas ou já encerrou as camisas? Vamos continuar sorteando. Então tá bom. Então participe aí no próximo programa com a gente. Uhum. Próximo domingo. Fernanda ficou para a próxima, hein? Mas a Fernanda, eu ofereci a camiseta para ela semana passada. Ela que não quis. Ah lá, tá vendo, Fernanda? Você deu para o sorteio. Amanhã eu vou fazer inveja para você. Uhum. Vou com a camiseta na academia. Então a gente vai agradecendo a participação de todos vocês, né? Agradecendo imensamente a nossa irmã Ana Paula pela disponibilidade de vir aqui. A gente queria combinar com você, Ana Paula. Às vezes aparecem alguns assuntos interessantes, assim que passa por vocês, profissionais, né? Fala, poxa, isso aqui seria legal a gente levar para o público saber. Então, quando acontecer isso, só dá uma ligadinha para a gente. Vamos falar sobre isso? Aí você vem aqui de novo. Com certeza o pessoal gostou muito da sua presença. Obrigada, Jorge. Obrigada para vocês todos. Depois eu faço minhas considerações. Só esclarecendo a Ana Paula, que se ela fizer isso, é só no mês posterior, porque esse mês aqui já está lotado, né? E o mês que vem, então, por isso, se tiver algum assunto, você fala para a gente fazer. Volta lá em setembro amarelo. Mês de prevenção ao suicídio. Então, agradecendo a participação de todos vocês aqui pelos comentários, pelas perguntas. Muito obrigado por participar de todas as nossas redes sociais aqui. E hoje, mais uma vez, né, a gente termina aqui a minha fala falando de Palavras de Luz, livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, livro de Emmanuel. E a mensagem, viu, Paula? A mensagem é do dia 2 de fevereiro, de hoje. Ela tem 365 mensagens, né? Ah, que legal. Do dia 2 de fevereiro. Olha só a mensagem de hoje, do dia 2 de fevereiro. Pessimismo e azedume transformam pequeninos contratempos da vida em desastres grandes do coração. Do livro Encontro Marcado, capítulo 2, analisar. Então, nada é coincidência, né? Pois é. Rui, a semana que vem, quem estará conosco? A semana que vem nós teremos aqui Espiritismo e Política. Uhum. Nós vamos contar aqui com o vereador Fernando Petit e com o vereador Carlos Abranches. Legal. O Guto. Uhum. Para mostrarmos para os espíritas que nós deveremos também se envolver com a política sem politicagem, né? Como é que é o nome do o título do programa? Espiritismo e... Espiritismo e Política. Uhum. É, então, Rodrigo? Já falei. Calinho não. Então a gente passa para a Ana. Ana, você pode fazer suas conclusões finais. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Gente, eu queria agradecer. Vocês são ótimos, acolhedores. Adorei tudo. Adorei o café, adorei a companhia. Adorei saber que vocês conheceram o meu pai, conhecem a minha mãe. Me senti muito em casa e muita vontade. Não, e a sua mãe faz um trabalho muito bonito lá em Jacareí. Minha mãe faz há 50 e vai fazer 56 anos. Tá lá, firme. Tem 102 funcionários, funcionários mesmo, ela é a única voluntária. Tem equipe de voluntários que fazem bazar, essas coisas. E tá lá, firme, agora tem a... Aí, o que, que é mesmo, Paulo? Só para as pessoas saberem. O quê? Que é o trabalho lá da sua mãe social, qual que é mesmo? É Jean Jacareí Ampara Menores, né? Ela fundou em 1969... quando meu pai foi prefeito, e hoje atende 400 crianças por dia, e agora está na luta para inaugurar a unidade 2, que eu não sei se vocês sabem, chama Casa Lar. É um lar para deficientes mentais órfãos. Uhum. É um projeto meio que inédito ainda, não existe isso, porque essas pessoas, quando ficam, perdem a família, perdem... geralmente, alguém tem que assumir isso, né? E é muito difícil, no dia a dia, achar quem assuma. Então, a minha mãe está... O prédio está pronto, agora tem que mobiliar, tem que... Para poder começar... Uhum. A receber as pessoas, né, que precisam morar lá. Vai ser uma moradia. Porque as casas André Luiz têm um trabalho assim, né? Tem crianças que são levadas lá para tratamento e os pais esquecem, não botam mais, né? E agora ela está na luta aí para poder mobiliar e fazer... O prédio está pronto, né? Levou quase 20 anos porque foi construído só com doação. Uhum. Então agora tem que mobiliar e fazer isso funcionar. Estão convidadíssimos a conhecer. E como é que chama o projeto? Casa Lar. Casa Lar. Casa Lar. Você poderia convidar sua mãe para vir aqui no nosso... Claro, claro. E você poderia vir junto. Né? Vai deixar que a gente vem. Minha mãe é boa de microfone. Gente, então, ó, muito obrigada pelo convite, pela acolhida, pelo café. Foi muito bom. Espero que a gente tenha aliviado aí alguma coisa na vida de alguém, tenha feito alguma diferença, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para fazer diferença na vida das pessoas, de alguma forma. E muitas vezes a gente escutando alguém falar, aquilo vira uma chavinha dentro da gente, e a gente reconhece que não está bem, que precisa de ajuda, e não tenham preconceito em relação à saúde mental, né? Tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala, desmistifica um pouco essa ideia equivocada de que da loucura, do estigma da loucura, né? As pessoas nem sempre estão bem, precisam de ajuda, e existe. Eu acho que o mais importante é a gente deixar claro que existe tratamento, existe cura, existe remédio para cada dor invisível que a gente tem. Então procurem ajuda, não fiquem na solidão e vivendo isso, tá? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de reconhecimento dos próprios limites e de força, até porque a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Um beijo, bom domingo para todo mundo. Carlinhos, você faz encerramento pra gente? Sem macarronada com frango, por favor. Não, todo mundo pede. Por que você tem que fazer, Jorge? Obrigado, Ana Paula. Deus abençoe o seu carinho, a sua alegria que trouxe para nós conhecimento e esclarecimento sobre muitas síndromes que temos. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo, Silvio, Sebastião Varotto. Beto 9. Ah, o Beto 9 que apareceu aí. É o filho querido, filho espiritual. Ele veio buscar a camiseta dele. Ele é interesseiro pra caramba. É, né? Oi, Beto, você veio aqui, eu tô falando mal de você, que você é interesseiro. Agradecemos a companhia de todos os vencianos que compartilharam conosco esse domingo abençoado, desejando o seu almoço predileto, seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido. Mas que seja sempre em família, porque família é a base da sociedade. Senhor Jesus, mais uma vez, graças aos teus ensinamentos nesta manhã, podemos levar um pouco do conhecimento que Ana Paula trouxe a todos, o esclarecimento sobre os problemas mentais que temos, porque afinal de contas estamos neste mundo, porque todos temos ainda problemas espirituais a resolver. Que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, tornando-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem, servindo ao próximo com amor e caridade, como fez Jesus quando aqui esteve, nos dando os exemplos que precisávamos. Agradecendo, Pai, mais uma vez, nós pedimos licença para encerrarmos o programa Vivência Espírita desta noite ou desta manhã, rogando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Abuse do poder. Antes de julgar, espere. Não desista de tentar. Perdoe, peça perdão. Muito antes de orar. Perdoe, peça perdão. Muito antes de orar. Vigie os seus pensamentos, pois em palavras se tornarão. Vigie as suas palavras, que em atos se transformarão. São os atos que se tornam hábitos, seu caráter eles vão criar. Vigie o seu caráter, pois seu destino ele moldará. Vigie o seu caráter, pois seu destino ele moldará. Seja correto na vida, pois muitos te amarão. Muitos vão até te odiar, mesmo estando com a razão. Quem ama não vê defeitos, o ódio não vê qualidade. Mas amigo que é amigo, usa da sinceridade. Mas amigo que é amigo, usa da sinceridade. Antes de falar, escute. Pense antes de escrever. Não gaste antes de ganhar. Não abuse do poder.